Some of you young folks been saying to me, "Hey, Pops, what you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it. And all I'm saying is, see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And then this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying. Transmissoras para o grupo Benzina no Meião, ao toque de 5 introduções de música punk na voz do Orlandinho. 5! 1, 2, 3, 4! 4! 1, 2, 3, 4! 3! 1, 2, 3, 4! 2! 1, 2, 3, 4! 1! 1, 2, 3, 4! Chegou no punk brazuca. Entra no ar o seu Benzina no Meião, hoje especial com bandas punk. Estou eu aqui do meu lado, Cristiano Machado, atrás desse microfone laranja, e lá do outro lado, ninguém mais, ninguém menos que o maravilhoso, do que o escalafobético, Orlando Calheiros. Vambora com essa porra, bora. Hoje eu tô revoltado, cara. É, mas claro, vamos falar de punk, né, cara? Se viesse aqui todo mundo. Pô, cara, tô há 2 dias chafurdando na minha discografia, né? Porque, enfim. Mergulhou, né? Mergulhou de cabeça no lixão, né? Não, tô com que fuma isso, barba. Pelo amor de Deus, cara. Eu tava falando até hoje no Twitter. Se não fosse o punk, nem sabia. Eu nem sei o que eu seria na minha vida, cara. Se eu não fosse. Porque nem anarquista eu seria, cara. Ah, mas com certeza absoluta. Isso eu concordo com você. Pô, cara, o punk mudou minha vida de um jeito, ele, ao mesmo tempo que ele fudeu minha cabeça, eu encontrei com o punk num momento muito confuso da minha existência, num momento de destruição da minha vida na adolescência. O punk me reconstruiu, tá ligado? Esse é o testemunho, tal... né? Antes de eu conhecer o punk, pastor, a minha vida era destruída. O diabo, ele pintava e bordava comigo. E agora eu sou um homem diferente. Não, mas é muito sério. O punk, tal como aquelas, algumas cosmologias ameríndias, nos quais os mortos, eles vão pro outro mundo e eles são destruídos, né? E depois reconstruir a imagem dos habitantes desse outro mundo. Uhum. Né? Tipo, eu fui reconstruído pelo punk na minha adolescência, cara. Restaurado, entendeu? Né? É, não. Numa pegada, faça você mesmo, você foi auto-restaurado? Não, exatamente, cara. O punk foi essencial pra eu estar vivo hoje. Eu não tô falando sobre isso. E, assim, eu acredito que você não está falando apenas da música punk. Você tá falando do punk não. Como um todo, né? Do punk como um todo, porque eu vivi de uma maneira muito intensa o que a gente pode chamar de um cenário, porque não era só punk aqui no Rio de Janeiro, né? Então você tinha uma confluência de pessoas que gostavam de rock, eram os roqueiros, saca? Então tinha a galera do metal, a galera do punk, a galera do hardcore, que tá tudo transitando, mas aqui ao mesmo tempo você também tinha uma galera do rap e do hip hop andando muito juntas, né? Tanto que o cenário aqui do Rio de Janeiro, as bandas que a gente produziu naquela época, de Planet Hemp, Funk Fockers, até o mesmo Rapa, são frutos desse cenário, né, cara? De você tinha uma toca do raga com rap, com hip hop, com rock, com hardcore, saca? Então era esse cenário. Eu vivi isso, assim, lá na década de 90, eu vivi isso de uma maneira muito intensa, né? Talvez às vezes até demais. Talvez até demais, é até perigoso. Porra, cara, não, se eu tô vivo aqui hoje, é obra de algum, cara. Obra de algum dos meus guias aí, que me seguraram a onda numa época aí. Mas o punk, ao mesmo tempo que ele desgraçou a minha vida, ele me segurou, ele me salvou, cara. Hoje viemos aqui, antes de mais nada, falar sobre o movimento punk como um todo, mas, como já de praxe, né, como de costume, vamos evidenciar as bandas e algumas músicas dessas bandas que abrilhantaram esse momento histórico, né? Algumas bandas até de um momento pré-punk e continuando. E vamos novamente contar com a belíssima construção de um roteiro escrito pelo menino Orlando Calheiros. O roteiro mais rápido da minha vida, né? Eu, basicamente... Não, filha da puta... Porra, a gente podia gravar sobre punk. Isso era 3 horas da tarde. Eu falei, quando que a gente grava? Se você quiser, hoje à noite. Eu falei, caralho, irmão. Isso sim que é punk, mas, tá cara, ligado? Cara, porque eu passei os últimos... Tô com 35. Eu passei os últimos... 25 anos da minha vida pensando nisso. É, daí fica fácil, porque, cara, né, cara? Eu lembro. Eu tenho uma memória, assim... Pra quem já ouviu nossos outros programas, sabe que eu tenho uma memória muito afetiva com a música, né? Eu escuto uma música, assim... Quando tem músicas que me marcam, eu lembro exatamente do dia que eu escutei, né, cara? Tipo, eu lembro do dia... Da primeira vez que eu escutei Ramones, cara. Saca? Eu lembro, assim... Aquilo explodiu minha cabeça de um jeito que eu nunca mais me recuperei. Tô até hoje procurando, assim... Agrupando aquilo. Não entendi o que tava acontecendo. Até hoje procurando a tampa da cabeça. É, não, aquela velocidade do punk, porque, cara, a velocidade do punk me conquistou, né? Tipo, esse que é a questão. Pode crer, cara. O beat, cara, é assim... Eu também fui uma criança muito musicalizada de muito cedo, por conta de influências outras, né? Do meu pai, a minha avó, que era da Umbanda também. E a primeira vez que eu ouvi punk na minha vida, o que me conquistou foi o beat, cara. Foi a velocidade, sabe? Foi tipo assim, sabe? Era uma música assim que, como a gente já falou várias vezes, que as músicas, modo geral, tem esse lance de nos tocar nos afetos, independente do intelecto. Quando aquilo bateu no meu ouvido, eu falei, caramba, sabe? Eu fiquei agitado ao ouvir. E eu, sabe, eu falei, cara, eu quero ser assim, eu quero ser agitado. E era uma parada assim que talvez algumas pessoas, talvez alguns psicólogos estejam ouvindo e falando, é por isso que você é assim, né, filha da puta? É engraçado, eu, né, eu sou futaclália, né, eu falo rápido demais, mas... E eu lembro editar que um podcast que você fala é um desafio a cada dia. Eu desafio as pessoas a escutarem esse podcast em 1.5 de velocidade. Eu quero ver. Sabe, tipo... Mas eu lembro quando eu peguei aquela capa vermelha do End of Century, do Ramones, saca? Que um tio meu tinha esse disco, um falecido tio meu, e aí eu botei pra tocar porque eu achei aquela capa bonita, né? Tava escutando discos na casa dele. Assim, eu fui criado num cenário musical, mas meu pai e minha mãe, assim, suburbano, eu consumia muito samba. Pelo contexto, né? O funk tava começando ainda, então o funk era coisa da minha idade. Agora, eu tinha uns primos mais velhos e um tio mais velho, que é aquela coisa clássica, né, cara? Tipo, que era um sobrevivente da... Meu pai e minha mãe eram do rock, né? Minha mãe, eu escutei Beatles, sei lá, da minha gestação até meus 12 anos, 13 anos, todos os dias da minha vida. O meu pai tinha uma coisa mais Pink Floyd, sei lá o quê. Mas nenhum deles tinha essa coisa mais agressiva, né? Sim. Aí eu lembro que meus tios tinham isso. Eles eram, cara, de uma fase anterior, né? É, pois é. Agora, meus tios, meus primos, ele é a galera que pegou aquele punk, aquele rock da década de 80, né? E eu lembro a primeira vez que eu tava na casa desse meu tio, e aí eu botei o pra escutar o End of Century do Ramones, tá ligado? Cara, que quando tocou... E aí, não é um dos discos mais acelerados dos Ramones, né? Não. Quando tocou quem não, Rock... Só manja mesmo quem é fã, cara. Quem ouve Ramones de vez em quando nem sabe do que a gente tá falando. Pois é, aquele... tem um disco, tem uma canção clássica, né? Que é Do You Remember Rock and Roll Radio? Né? Tá tocando, tá tocando! Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Talvez, eu acho que é uma das minhas canções preferidas do Ramones, né? Acho que só perde, acho que pra KKK, mas o... Mas assim... Eu lembro que quando tocou aquilo, do you remember rock and roll, eu fiquei, caraca, cara, tipo, tem uma velocidade aqui que não tem outro lugar. E aí, dali pra frente, meu irmão, aí na sequência eu descobri Ratos de Porão. Depois, Sepultura. Aí eu já tava fudido. Aí eu já tava desgraçado, meu querido. É, cara. Ratos de Porão também é uma puta experiência, hein? Quem escutou Ratos de Porão na época que o João Gordo tava maluco? Foi exatamente. O meu primeiro disco do Ratos foi o Brasil, né? Caralho. E aí, é impressionante você hoje em dia pensando como é que fala essa coisa. Se eu não fosse o punk, eu não sei o que seria de mim. É, eu tenho o Brasil hoje em dia em vinil. Comprei a última edição especial, aquela coisa toda. E aí eu fui lendo as letras. Eu lembro que na época eu acompanhava as letras, porque tinha aquelas revistas que tinham letras, saca? Sim, tipo, quem é novo não sabe o que é isso. O conceito de revista é um conceito difícil pra essas pessoas entenderem. E revista com letra de música, né, cara? Tinha revistas que só vinham com letras de músicas, né? E aí tinha lá, e eu fui lendo aquelas coisas, pô, tem a. Ele falando sobre a Amazônia, falando sobre política. Boa parte da minha consciência política juvenil veio daquele disco, cara. Pode crer. Não, de muita gente, cara. Não só a tua, de muita gente, tá ligado? É impressionante isso, né? Eu diria assim, cara, pode parecer um pouco arrogante da minha parte, mas muita gente que hoje milita, muita gente que hoje tá à frente de algumas coisas, começaram a pensar nessas coisas a partir desse contexto, tá ligado? Muita gente mesmo, gente de peso. Daí eu te digo assim, quando algumas pessoas falam, ah, mas vocês estão exagerando quando vocês ficam falando essas, né, dessas outras bandas que a gente vem a criticar. Cara, a gente não tá exagerando não, cara. É melhor a gente botar um ponto final nessa porra agora, cara. Só tem isso pra dizer. Pois é, cara. Porque assim, a música, né, a música como, sobretudo músicas que pressupõem, porque tem uma relação com o punk, e depois a gente vai falar um pouco disso, né, naquelas introduções e tal, mas o punk tem uma questão pra mim é fundamental. O punk, ele nunca foi uma música apenas, né? Era Sim. todo um estilo. Tanto que tem uma entrevista com o Diallo Biafra, que o Diallo Biafra é uma coisa que é impressionante. Ele falou, o punk tem que morrer. Aí, que homem, cara, que homem. Pois é, né? E depois a gente vai falar por causa do Dead Kennedys, né? Inclusive é importante a gente salientar que a gente tá gravando esse programa também muito motivado pela vergonha que o Dead Kennedys passou aí no Brasil, né, cara? Sem Diallo Biafra. Exato, não. Vamos dizer assim, o zumbi, né? O cadáver do Dead Kennedys ali. Então, mas aí tem uma coisa que ele falou numa entrevista recente, que ele fala assim, ah, eu acho que o punk tem que morrer, porque assim, a ideia do punk enquanto uma estética simples, tipo, ah, se você for ver, ele fala assim, ah, se você for ver ligar a televisão hoje em dia, você vai ver um cara que toca numa boy band que se parece com Sid Vicious, tá usando o mesmo estilo de roupa, mesmo estilo de, sabe? As pessoas estão se comportando igual os astros do punk eram no passado, e falou assim, agora o punk rock é outra coisa, é um tipo Exato, de atitude. Isso é um tipo de relação orgânica, né? Uh-huh. Eu tava, na semana passada, vieram uns amigos da minha filha aqui, né, uns gurizados, uns 20, 20 e poucos anos, vieram aí, e daí a gente tava conversando, né? Eu também sou sempre conversando com a gurizada. Só que eu sou o tiozão, tá ligado? Que chega e vai conversar com os filhos, com os amigos da filha. E daí ela gosta? Ela deve ficar envergonhadíssima, né? Mas é pra isso que pai serve, né? Você que não tem filho, saiba. Uma das grandes vantagens de ter filho é constrangê-los na frente dos amigos. A única vantagem. Eu sempre penso nisso pra ter filhos. E daí o cara veio falar assim: ah, mas o punk morreu, né? O punk. E daí eu falei assim, porra, ainda bem, né? Ainda bem que o punk morreu. Daí ele falou assim, por quê, cara? Você não gosta do punk, né? Daí eu falei, não, muito pelo contrário. Eu acho que, tipo assim, se você parar e falar assim, ah, não, punk mesmo era na época de não sei quem. Sabe, essa lógica de, porque bom mesmo era na minha época, é uma coisa que é avessa à própria filosofia, entre aspas, do punk. Como é que eu vou remeter a um punk originário que era do bem e eu sempre vou estar preservando? Não, ele tá sempre em movimento, tá sempre mudando, as questões são outras, as questões, as emergências do punk são outras, e daí se a gente fica pensando, ah, mas não, na minha época que era o punk bom, eu fico pensando, caramba, me soa muito conservador pra ser um punk isso aí, né? Então, esse que é o ponto, a gente já vai entrar no ponto fundamental do punk, né, cara? O punk, ele é sobretudo algo efêmero, né? Uhum. Tipo, tem um texto curtinho do Italo Calvino, né, que é um escritor italiano que eu gosto muito. Todos gostamos. Então, ele tem um livro chamado Cartas na Areia, se não me engano, e lá ele tem são textos muito curtos que ele escreveu para um jornal italiano, geralmente sobre exposições de arte, né? E esse texto, ele me lembra algo que é, pra mim, talvez seja a essência do punk, né? Que o nome do texto é As Efêmeras na Fortaleza. E aí é um diálogo de efêmeras com uma fortaleza, né? E aí tem um momento que elas pousam na fortaleza e a fortaleza fala pra elas assim, ó: só quem foi feito para durar pode aspirar a ser. Eu duro, logo existo. Vocês não. E as efêmeras, né, respondem pra ele: nós habitamos o espaço do ar, escandimos o tempo com o bater das asas. O que mais quer dizer ser? Já você é somente uma forma posta aí para assinalar os limites do espaço e do tempo em que existimos. Né? E aí a fortaleza responde: o templo aflora sobre mim, eu permaneço. Vocês apenas afloram a superfície do devir como a pele da água dos riachos. E as efêmeras respondem: nós saltamos no vazio, assim como a escrita sobre a folha branca e as notas da flauta no silêncio. Sem nós, não resta senão o vazio onipotente e onipresente, tão pesado que esmaga o mundo, vazio cujo poder aniquilador se reveste de fortalezas compactas, o vazio cheio que só pode ser dissolvido por aquilo que é leve, é rápido e sutil. Esse leve, rápido e sutil, pra mim, é a essência do punk. Cara, que texto lindo, né, cara? Eu já tinha lido esse texto, esse trecho que você citou, eu tinha lido em algum outro contexto, em algum outro momento. Eu nunca tinha feito qualquer ligação com o punk rock, mas, cara, só exaltar aqui a sua sagacidade. É sensacional, cara. É isso mesmo, brother. É isso mesmo. É porque, assim, até na origem, né? A gente vai falar um pouco disso quando a gente for falar do punk, né? Mas até na sua origem, o punk, ele é um... ele tá sempre se opondo a uma coisa maior, né? Exatamente. O punk, ele tá se... o tempo inteiro, ele tá se opondo a algo. Ele é sempre uma espécie de oposição. É sempre uma resistência, uma... né? Um estanque. Mas isso. Não... estanque, não sei se é uma boa palavra. Mas é, tipo assim, é um pé firmado no chão que tá... que vai aguentar o tranco. Acho que talvez... Ele tem uma questão, o punk, eu acho, que ele faz uma operação... originalmente ele faz uma operação que o Deleuze chamaria de, ó, check. Deixa eu dar a marca aqui, Deleuze. Pera aí, Deleuze marquei aqui já. Tá, só falta o Heidegger, só falta o programa, né? Mas eu tenho um punk que ele não... Eu vou citar, fala. Um também, pera aí, que eu anotei os dois aqui pra citar. Mas tem um momento que o punk, pra mim, ele é uma espécie de operação de minoração, uhum. né? Como Deleuze diria. Porque assim, o que é minoração? É um conceito que ele vai formular a partir da obra de um dramaturgo chamado Carmelo Bene, né? Que é um cara que, por exemplo, acho que eu já falei esse cara no programa, que ele reescreve clássicos de Shakespeare, por exemplo, como Romeu e Julieta, e ele amputa, assim, ele mata prematuramente Romeu, saca? Assim, na primeira cena ele mata o Romeu. Então ele vai reescrever toda a história sem a presença do Romeu, entendeu? Ele vai extrair daquela... na ausência desse personagem maior, ele vai conseguir extrair aspectos menores da obra. Ou seja, é uma espécie de cirurgia, né? Em algo que, digamos, seria uma espécie de... enfim, uma obra consolidada, saca? Eu acho que o punk, ele faz isso primeiro com a música, né? E não é à toa que nessa operação de ao se opor, porque ele vai se opor, como a gente vai falar daqui a pouco melhor, a um tipo de música, a um tipo de rock, né? A um tipo de mercado, né? A um tipo de consumo mercadológico da música originalmente. E ao fazê-lo, né, ao extrair da música aqueles aspectos menores, vai permitir que esses aspectos se conectem a devires menores, né, a minorias, a pessoas, enfim, oprimidas e tudo mais. Não, então, é por isso que eu acho que o... a gente já pode falar? Então, calma, cara, esse podcast é teu, cara. Você começa a falar a hora que você quiser, nossa. É nosso. Esse podcast é teu e você é anarquista, cara. Então, porra. Não, é porque tem uma questão... isso não quer dizer que esse processo de minoração, ele seja necessariamente bom, né? Porque a gente vai ver que em alguns momentos o punk vai se conectar com outros aspectos. Sim. A gente não pode não falar, por exemplo, da dissociação entre a música punk e o nazismo, exemplo, né? Tipo, os fascismos, os skinheads, os boneheads, vamos ser mais precisos. Mais objetivos, né? Isso, né? Então, mas ao mesmo tempo, tem, né, entre esses grupos que vão se tornar os boneheads, né, esses ultranacionalistas, enfim, tem todo um sentimento de revolta que o punk se conecta com eles. Mas acho que o ponto fundamental é entender que o punk, ele é sobretudo essa operação de minoração, né? O Marcelo D2 vai chamar, ele tem várias músicas que ele fala, quando ele tá fazendo samba, né? Tem uma época que ele fala assim, mas é um samba com atitude punk. Sim. E sim, o samba tem uma atitude punk. Com certeza, saca, absoluta. Essa insurreição que a gente já falou no episódio do samba, no próprio funk, né? Tem uma coisa que nós vamos identificar como uma atitude punk, né? Nós, citadinos. Não quer dizer que aquilo seja, na essência, uma atitude punk. Aquela, é a forma como a gente consegue compreender isso, aquele ato de resistência. A maneira como a gente consegue identificar e comunicar, né? É, traduzir. Como é que a gente consegue codificar aquilo, né? Então, assim, todos esses ritmos sobre os quais a gente já falou aqui, né? Tipo, o axé, o funk, o samba, eles são marcados, na sua essência, por essa atitude punk, né, cara? Pô, da mesma maneira... Vamos traçar um paralelo? Pô, da mesma maneira que, sei lá, a cena de Los Angeles era ultra reprimida pela polícia e que os moleques tinham que invadir casa pra poder tocar música hardcore, sei lá o quê. Assim, esse tipo de música que se inscreve na sombra da opressão estatal, né? Tipo, a gente já viu isso acontecendo aqui no Brasil de uma maneira muito mais radical, muito mais total, porque não era só a proibição não era só musical, né? Era a própria vida das pessoas, né? Tipo, os punks, enfim, uma boa parte deles sofriam uma opressão de outro tipo, de outra ordem ali. Sim. Mas, enfim, a questão toda, a gente tá falando num nível muito estrutural de músicas que se inscrevem contra uma ordem estatal, né? Uhum. Ainda que em algum momento elas vão acabar sendo capturadas por um fluxo capitalista, pelo fluxo do Estado, mas na sua essência, aí dá pra falar de uma certa essência, né? De uma operação, quem seria isso, né? O samba é uma operação, o funk é uma operação, a operação antropofágica, o axé é uma operação. Tanto que diversos desses movimentos que a gente falou, com um pouco da exceção do samba, que tem uma relação de assentamento, né? De fundamento, mas a maioria desses estilos, a gente teria até uma certa dificuldade de identificá-los, né? Tipo, por exemplo, o funk. Você pega o 150 BPM e compara com o funk clássico que tava ali na base do Miami Bass. Numa perspectiva de análise estética, você poderia colocar em categorias distintas, né? Exato. Então a gente vai identificar o funk e o samba e o axé como operações. E o punk também, ele é uma operação. É uma operação de minoração, né? Uhum. Vamos começar a falar das bandas, cara. Porque eu acho que as pessoas que vêm aqui pra ouvir o Benzinho no Meião, elas querem, né, ter informação. Mas eu acho que uma das coisas mais fenomenais é, no meio da informação, subir uma música e o cara arrepiar. Porque, pô, uma das coisas que mais me falaram com o episódio de samba foi isso. Tava ouvindo o Orlando explicar, não sei o que, daqui a pouco sobe a música, eu comecei a arrepiar, e eu falei, porra, é isso. Então, vamos começar a falar das bandas? Vamos, mas antes a gente vai falar do protopunk, né? Exatamente. Daria pra fazer todo um programa sobre protopunk aqui, que é, talvez, hoje em dia, uma das coisas que eu mais escuto. Você não vai prometer que vai ter um dia o um episódio de protopunk? Claro, tem que prometer, né, cara? Cara, esse episódio do punk aqui, eu daria pra, porque a gente vai, esse é um episódio geralzão, né? Exatamente. Tipo, daria pra fazer um episódio só sobre o movimento punk. É super intensivo do punk, isso aqui. É, não, assim, daria pra eu fazer, por exemplo, um episódio inteiro sobre punk suburbano aqui, que sim, eu vivi na década de 90. Dava pra falar só do punk britânico. Ou do punk paulistano, saca? Então a gente vai dar um contexto geralzão, mais pra frente a gente vai fazer episódios mais específicos. Talvez, né? Com convidados, né? É, exceto o Acácio, que a gente tá vetado nesse programa, porque ele é fã de Boston, tá ligado? Sério, velho? Vou deixar isso no ar. Mas enfim. Eu vou cortar isso aí, porque senão isso aí pode queimar o filme dele, cara. Mas enfim. O ponto que a gente tava falando, que o punk, ele é um movimento cirúrgico, né? Uma operação. Ele. A gente pode caracterizar um punk como. Isso todos os atores clássicos do punk vão falar. É. Como um processo. Eles estão se colocando contra uma certa homogeneidade do rock clássico, né? Daquilo que a gente chama de rock clássico. Né? Que é um rock muito exuberante, né? Muito. Você que entende muito disso, você que gosta muito de Pink Floyd. O punk, em modo geral, na minha leitura, assim, ele é uma resistência a uma espécie de, entre aspas, sofisticação da música, que já é uma ruptura, né, num determinado momento histórico com o que eu chamaria de rock clássico de fato, né? Então ele surge ali com bandas como o rock clássico. Tu acha que é o quê? Tipo Beatles? Acho que até antes, cara, sei lá, Chuck Berry pra mim, talvez. Que é o verdadeiro rei do rock, tá ligado? E daí tem aquele cara que tem aquele cara branco que faz cover dele, né? Um tal de Elvis Presley, não sei se você já ouviu falar. Sim. Ele é um cara. Não é ruim. Não é ruim. Não vamos cair um pouco nessa seara aí, porque outro dia eu tava falando sobre isso, porque as pessoas falam da maneira como o rock passou pros brancos, como se fosse um simples processo de captura capitalista, né? Uhum. E não é, porque se você for para pensar, por exemplo, os ingleses, né, o Keith Richards, por exemplo, essa galera é um monte de branco fudido, né, que justamente por isso se conecta justamente com os negros, com a música negra, não por outra razão, esse que é o ponto, né, tipo, naquela estrutura, eles estão nesse processo de colocação num lugar do não branco, né, exato, tipo, do fora do padrão, por isso eles vão se conectar com esses fluxos que vêm de fora, né, isso, né, e aí óbvio que aí tem a captura do capitalismo, né, que aí precisava de a história do Elvis é classicamente essa, era um branco que cantava como negro, como os caras diziam, exato. Exatamente, era um cara que cantava a música dos negros, cantava como um negro, mas ele não era negro, ele não tinha aparência de negro. Então ele podia facilmente aparecer na sala das casas das pessoas, ainda que houvesse todo um burburinho por conta da maneira como ele dançava e tudo mais. Mas, tipo assim, por mais que algumas pessoas tentem colocar o Elvis num lugar marginal, imagine a mesma situação com um homem negro dançando daquela maneira naquele momento histórico. Seria inadmissível. Sim. A marginalização desses personagens, ela é sempre pretérita, né? Uhum. Tipo, no momento que ele se é alçado, tanto que a ideia de você criar uma permissividade do astro do rock, né? Tipo, o astro do rock é a pessoa que pode viver tudo de uma maneira que há um perdão pra ele contínuo, né? Sim. Tipo, ele tem uma licença moral pra ser amoral, sabe? É uma imunidade, falar, né? Uma imunidade isso, pro ser astro do rock. E essa imunidade é basicamente porque ele é branco, né? Exato. Assim, mas assim, depois a gente vai ver isso reaparecendo nas figuras do hip hop de outra forma, inclusive as figuras do hip hop que são continuamente, enfim, perseguidas e tal, mas acho que o ponto fundamental é entender que há uma passagem ali, há uma conexão, há um encontro entre uma massa pauperizada branca, né, entre os brancos, e uma música negra. Isso lá na Inglaterra, você fala. E nos Estados Unidos também. É. Nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos, o rock, ele entra muito pra uma espécie de country music, né? Dos filhos de pessoas que tocavam country, que eram fazendeiros fudidos, né, cara? Sendo que hoje alguns chamariam de rednecks. Isso, né? Mas, por exemplo, o Johnny Cash é dessa galera, né? Sim, com certeza. E o Johnny Cash, as pessoas esquecem que o Johnny Cash, cara, foi uma das primeiras pessoas a falar sobre fazer música de protesto, né? Aquela música de protesto americana também vem daí, né? Sim. Mas, tipo, o Johnny Cash, por exemplo, ele tem um disco inteiro totalmente dedicado aos direitos indígenas, né? Sim, que é uma coisa assim, porra, impensável. Impensável, não, o cara. O cara cantando contra o público dele, né, cara? Exato. Tipo, o cara cantando pra fazenda, não, olha só, nós somos, tipo, vocês são assassinos de genocídio. Em termos capitalistas, foi um suicídio que ele fez, sabe? É como se hoje o Jovem Nerd começasse a apontar os fãs dele com os comentários misóginos e homofóbicos que fazem no site dele todo santo dia, e o Jovem Nerd e o Azaghal não falam nada. Opa! O ponto, acho que é interessante, se a gente for falar com a questão do atitude punk, isso do Johnny Cash era um cara que tinha uma atitude punk, né, cara? Porra. Assim, tu pega as músicas do Johnny Cash, filho, meu Deus do céu, né, cara? Um homem de preto, né? O cara tava cantando sobre a vida no cárcere, sabe? Tipo, exigindo direito pras pessoas que estavam no cárcere. Caralho, mano, pensa nisso. Só de pensar nisso aí eu já me arrepio. Fazendo show dentro de prisão, sabe qual é? Então, a atitude punk, ela precede o punk. Agora, o punk mesmo, o movimento punk, ele vai chegar e vai codificar isso. Tanto que é isso. Ele vai extrair. É como você falou, né? A atitude punk, a gente usa essa expressão punk porque é uma legenda que a gente usa pra entender essa atitude que, imagino eu, em termos gerais, ela houve margeando a história da humanidade. Sempre houve uma figura punk na história da humanidade. A gente só usou essa expressão punk pra identificar o que era isso, né? E é interessante porque, por exemplo, quando eu vou falar que o punk vai fazer uma operação menor no rock clássico, mas você falou muito bem que não é o rock que você chama de rock clássico, concordo com você sobre isso, é porque justamente o punk, quando ele vai olhar pra cenário musical, ele vai olhar pra aquilo assim, olha, vamos extrair esse fluxo subterrâneo que tem aí, sei lá, o Johnny Cash tá nessa onda também, sabe? Tem umas outras bandas que estão aqui, que tá perdido em meio a essa grandiosidade aí, que na verdade é uma celebração da mediocridade da existência branca estatal. Por exemplo, você vai pensar naqueles momentos do, sei lá, do rockstar setentista, sabe? Daquele cara que era tudo, que vivia acima de Deus e o diabo, saca? O que punk, tinha permissão pra tudo. Então, o punk, ele vai resgatar isso, mas era algo que já tava ali fluindo de maneira subterrânea. Vamos pegar essa música aqui, do Boston, chamado More Than a Feeling. Essa beleza aqui do Velvet Underground. Se de um lado você tem um Velvet Underground falando assim, cara, eu vou tomar uma decisão grande aqui, eu vou tentar nulificar minha vida, sabe, destruir minha vida, porque a música inteira é uma ode à heroína, né, cara? Sim. Assustadoramente. Sim, cara. E no outro lado você tem assim, ou seja, você tem um fluxo subterrâneo extremamente agressivo rolando, e engraçado que a música é bonita, né, cara? Tipo, tem uma pegada, assim, uma batida, sabe, uma coisa contagiante. Sim. Que ao mesmo tempo replica o efeito da heroína, né? Tipo, o tal do sweet nothing, né? Tipo, doce nada, o nada. Quem já leu Burrow sabe o que eu tô falando. Do outro lado, você tem esse processo de... É um processo muito liberal, vamos colocar assim, no qual basta querer acreditar, conseguir pro mundo se tornar um lugar legal, né? Que, de certa maneira... Tá, digamos, codificando ali o que foi, digamos, aquela grande massificação do movimento hippie, né? Pode crer. Que era um movimento de transformação global. O punk, ele se inscreve justamente na esteira do movimento hippie, no momento em que as pessoas estão decepcionadas com aquele tipo de projeto existencial. Olha só, amor não é tudo que a gente precisa, infelizmente. Tem mais coisa. Exato, né? Tipo, e aí você tem um... Eles vão começar a cantar, porque olha só, cara, é muito fácil, como pra lembrar da música do Planet Hemp, né? É muito fácil falar de coisas tão belas. Vou marcar aqui também, citado Planet Hemp, né? Que é outro... É, cara. Todo programa Planet tem citado, Hemp, cara. Marcelo D2. Marcelo D2, vem gravar com a gente, cara. Marcelo D2 e Deleuze, pra mim, estão ali juntos ali, né? Mas é isso, né? Tipo, enquanto essas bandas estavam ali olhando pra grandes, sei lá, pra grandes idealizações do amor, sabe? Propagando a ideia de um amor romântico e um amor possessivo, né? Porque se você vê essas músicas de dor de corno do rock, são de homens extremamente escrotos, sabe? Que a mulher é sempre culpada, sabe? Uma coisa muito babaca ali. O punk olha pro lado e fala assim, cara, então, a gente tá tomando heroína. A gente tem... Meu amigo tá morrendo aqui, sei lá o que. Meu amigo tá tendo uma overdose aqui. É, a gente tem que cheirar cola pra ter o que fazer da vida, sabe? Tipo, pra citar os Ramones. Então, assim, o punk, ele já, no primeiro momento, né? E essa coisa do Velvet Underground, que não é uma banda punk, né? Mas é uma dessas bandas que a gente vai colocar como proto-punk. Ele já traz à tona essa estética marginal, né? Pra mostrar que essa estética marginal sempre teve presente ali no rock, né? Ela não deixou de sumir. Mas, evidentemente, esse rock estatal, esse rock que tava na televisão, era outro tipo de música, né? Era música que não conectava com essas massas proletarizadas, pauperizadas, oprimidas, enfim. Exatamente. Então, mas e ao mesmo tempo, né, o punk, se a gente for... É uma coisa que a gente tem que acabar com essa ideia de indivíduos, né? Enfim, da ideia do criador individual, que é uma ideia da metafísica liberal. Completamente liberal, né? É, tipo, a ideia do autor, né? A autoria. Enfim, se a gente for parar pra pensar, isso... as pessoas, os Ramones criaram o rock. Não, punk. Não. Isso que você falou, cara, até anotei aqui na pauta, é uma coisa assim que, pra mim, talvez é o que há de mais fundamental, mais vital, assim, no meu interesse pelo movimento punk, sabe? Essa ruptura com a autoria, com a necessária autoria. É uma coisa que algumas pessoas acham muito engraçado, né? Esse lance de como é que eu vou dizer? Esse anseio por falar, não, fui eu que fiz, isso aí é meu, tal e tudo mais. E daí quando você pensa, por exemplo, é muito engraçado, é bem engraçado mesmo. Os puritanos, que é uma vertente religiosa, quando eles chegam nos Estados Unidos e tudo mais, quando eles se estabelecem nos Estados Unidos, eles escrevem os textos e não colocam autoria. Então o texto é de todo mundo, quem pegar é dono, sabe? E aí cada vez que você passa o texto de um pro outro, ele muda um pouco e evolui, ou não, né, necessariamente, às vezes ele pode retroceder. E essa perspectiva da não autoria é uma coisa que pra mim assim, é lindíssima, cara. É, por exemplo, então, essa é uma questão interessante sobre o punk, né? Ainda que o punk, ele tenha uma... Digamos assim, historicamente ele tenha sido marcado, né? Porque se fala, o Malcolm foi lá e fundou o punk na Inglaterra, sabe? Historicamente, porque assim, essa é uma questão. As pessoas geralmente têm uma falta de imaginação até pra forma como vai narrar a história, né? Tipo, sim, a gente tem que repensar a nossa maneira de narrar a história. Esses sujeitos que estão ali fazendo o punk no seu início, eles estão apenas entre muitas acho, porque isso já é muita coisa, né? Pegando, codificando coisas que vêm antes deles, né? Transformando aquilo de uma outra maneira e produzindo uma coisa diferente, né? Sim. E outros indivíduos também vão produzir essa outra coisa diferente. Eles estão codificando vários fluxos que estavam ali, né? Assim, quase emergindo, né? Eles foram lá e olha só, isso aqui. O Ramones é isso, né? Uhum. Porque assim, a gente tá falando dessa estética da letra marginal que, sei lá, que vem lá do Velvet Underground, né? Isso em Nova York. Mas tem uma certa estética da música punk que você pode remeter ao Jerry Lutz. Sabe quem é esse cara? O sim, Fantasma. É um dos pais da rockabilly. Pega, toca essa música dele aqui, ó. Let's go! Got a chance at last. The things we wanna do. Don't hesitate, I can't wait. Love me. You set my soul fire. Cara, se você pegar essa música, tipo, e essa música fosse esse tipo de pegada musical, ficou muito, durante um bom tempo, rolando naquilo que a gente vai chamar de garage rock nos Estados Unidos, saca? E o garage rock, essa estética musical, né, sei lá, tem dois nomes do garage rock que a gente tem que falar, né, que são fundamentais, mas um deles é esse carinha aqui, ó. We'll be right back. Iggy Pop, né, cara? Assim, eu já fui em show do Iggy Pop com os Stooges, cara. Eu vou te falar, foi o único show de rock que eu já vi na minha vida, cara. E olha que eu já fui, assim, muitos shows, e muitos, muitos shows de rock. Mas no dia que eu vi o Iggy Pop, falei, isso aqui é um show de rock, hein? Isso aqui é o punk. O cara coroa, tá ligado? Ô, o cara deve estar com o quê? Quase 70 anos já? É, cara, ele tá devendo... Eu não sei quantos anos ele tem, eu sei que ele tá devendo pra morte. Não, com certeza. Só de heroína ele tem uns 30, né, cara? Não, só de heroína 30? Que isso, cara? Esse cara tomava heroína antes de você nascer, Barba. Então... Ele já tinha tido 10 overdoses antes de você nascer, meu querido. Que bosta, cara. Mas é verdade, cara. Tipo, o cara foi salvo pelo David Bowie, sabe qual é? Sim. Tipo, tem um documentário sobre um cara que era o... Era tipo o produtor do um produtor musical nos Estados Unidos, né? E aí ele produziu uma época o Iggy Pop e os Stooges. E ele falou, cara... Ele falou, foi a pior experiência da vida dele, porque era que nem controlar um furacão, sabe? Tipo, pode crer. Ele falou, ah, os caras pegaram... Teve uma hora que os caras alugaram um caminhão pra fazer uma turnê. Ele falou, e o caminhão era alto, né? E dizia assim na placa, não passa por aqui porque não tem altura na rodovia, né? Uhum. E aí o Iggy Pop chegou e falou assim, não, vou passar. E pega o carro e lança o carro na rodovia pra ver o que acontecia, tá ligado? Que filho. Imagina ter que lidar profissionalmente com essas pessoas. É, não deve ser fácil. Pois é, né? Mas ao mesmo tempo, assim, antes de a gente falar ao mesmo tempo você tinha esse cenário rolando ali de uma maneira marginal, né, nos Estados Unidos, né? Lá na Inglaterra, você tinha o tal do pub rock rolando também, né? Que também mantinha esse espírito, digamos, um pouco mais do rock mais cru, né? Sim. Tocando. E depois a gente vai falar de algumas bandas de pub rock, porque elas vão ser importantes para a constituição do cenário punk lá na Inglaterra. Mas já que a gente já falou disso, vamos falar dessa banda aqui, ó. Years, que é uma banda pub rock britânica, né? Cara, cujo guitarrista, né, vocalista e guitarrista chamado Wood Mellor, né? Ficou famosa por ter sido, né? Por ter sido a banda, a primeira banda de um cara chamado Wood Mellor, que depois, mais tarde, foi assumiu o nome de Joe Strummer. Exatamente, então, ninguém mais, ninguém menos que ele, né? É, um dos fundadores do The Clash, né, cara? Uhum. Assim. Mas enfim, desse cenário de garage rock. Fundadores do The Clash e, segundo o Acácio, né, que já foi citado nesse programa, filho do Caminho, né? É mesmo? Tá sabendo? Não sabia disso, não. Depois eu vou me inteirar melhor disso. Mas dessas bandas, eu acho, assim, de garage rock e tudo mais, eu acho, e pub rock, eu acho que talvez a banda que seja, que melhor codifique esse quase punk, esse proto-punk que já tá ali, né, é essa aqui, ó. A famosa, a maravilhosa Motor City 5, também conhecida como MC5. Meu querido, motherfuckers. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu escutei isso, cara, eu me arrepio até hoje, sem zoeira, cara. Isso é muito bom, cara. Sim. Tu gosta de MC5, meu querido? Porra, pra caralho, mano. Cara, MC5. E assim, eu até hoje não consigo entender por que MC5 ainda não é punk, né? Assim, por que tá ali? Pois é, até pra mim, assim, ao longo da minha juventude inteira, sempre foi punk, tá ligado? Não sei por que não é também. É, não, e o MC5, assim, ele não só tinha essa estética punk, né, musical, crua, mas ele também tinha uma estética que depois vai ser importante pro punk, porque essa coisa do punk como política, isso, não é uma coisa que não tá no começo, né? É, por exemplo, o Ramones, originalmente, não tem nada exatamente... Não. Aquilo que a gente fala, que o Ramones tinha muita coisa política ali, mas não aquilo que nós, brancos, cidadinos, vamos identificar como política. Sim. Entendeu? Tipo, óbvio que quando o Didi escreve a música falando aquela... Caraca, esqueci o nome da música agora. É, porque ele vai contar da experiência dele com o Michê, né? Ele tem uma música, tá ligado nisso, né? Que tem uma música não dele. Tô lembrando o nome da letra, né? Um outro cara, ele tá na rua lá onde os Michês ficavam, enfim. E aí vem um cara, escolhe o outro, ele começa a ficar com raiva do cara. Enfim, quando ele tá cantando aquilo, óbvio que ele tá. Aquilo é uma música política, óbvio que ele tá cantando uma realidade que não é a realidade, aquela coisa, que não é a realidade mainstream, não é a realidade bonita, nem aquilo que tá na propaganda de margarina, né? Há um ato político, há um ato de resistência nessa música, mas. Esse tipo de música, esse tipo de mensagem não é codificada pelos brancos, tadinos, politizados, blá blá blá, como algo imediatamente político, né? Uhum. O MC5, não, cara. O MC5 tem aquele famoso episódio deles, né, cara? Tipo, que eles foram no... teve aquela convenção democrata, tá ligado? Sim, pode crer. 1968? Isso. E tipo assim, que ia ter uma convenção democrata e aí o Estado não dá autorização. A polícia não liberou, né? Não libera e eles vão lá tocar assim, foda-se. Esse é o espírito. A polícia não liberou, foda-se. Vai acontecer assim mesmo. Isso, exatamente. Os caras foram lá e deu uma merda, deu um caô federal, meu irmão. Os canas não chegaram tranquilo, não. Eles vieram afobados. Modo geral, o cana não chega tranquilo. Cana não chega tranquilo, não. Não chega tranquilo, não. Basicamente, essa é a definição dos canas, né, cara? Exato. É o afobado. A definição do cana é essa, não chega tranquilo. Não chega tranquilo, cara. Não chega tranquilo, não. Mas, enfim, o MC5, pra mim, talvez seja o momento em que melhor codifica aquilo que a gente vai chamar de uma estética punk rapidamente reconhecida, né? Sim. Sabe, um discurso político engajado, uma música meio bem agressiva, né? Eu acho que é uma... talvez eu possa estar falando uma bobagem, assim, mas eu acho que a emergência da música punk, sabe, é o lance de falar assim, cara, eu não tenho tempo de estudar, sabe, igual o Roger Walters pra tocar daquele jeito. Eu tenho que fazer agora, cara. Daqui a meia hora essa música tem que estar pronta. Daqui a meia hora as pessoas têm que estar ouvindo. Sabe, eu acho que é um pouco isso a estética punk também. Putz, cara, então... Você acha que não? Não, acho que tá assim. Acho que é bem isso mesmo. O ponto é que o... Assim, mas é meio louco, porque assim, até esse momento teve que passar por um processo... como que eu posso dizer? O que foram os Ramones? Né, cara? Esse que é o ponto, né? Assim, isso teve que passar por um momento Ramones. Que o Ramones foi quando ele pegou todo esse isso que já vinha antes e colocou ali numa, digamos, num código mínimo, né? Tipo, porque assim, era isso, né? Tipo, eu acho que o MC5, essas outras bandas, ele tinha essa urgência, tinha essa política, mas ainda não, sei lá, ainda tinha mais coisa ali envolvida, né? Que tu acha? Que coisa? Não, tinha, assim, sei lá. O punk pra ser necessário. Porque o MC5 não é fácil de tocar. Tu já tentou tocar MC5? Não dá pra você comparar com, sei lá, com Sex Pistols, que. Sex Pistols que você toca qualquer música sem precisar nunca ter entrado num conservatório, tá ligado? Diga por si só. É. Você não precisa nem saber como funciona o instrumento, né? O próprio Sid Vicious lá, ele, foda-se, ele ficava segurando aquele contrabaixo de bonito. Eu não já fiz um show com baixo desligado? Exatamente. Mas assim, em comparação com o que veio antes, com Yes, com Pink Floyd, Boston, que você precisava ter, sabe, você precisava, sabe, um solo gigantesco, né, uma virtuose musical assim exacerbada. E não, ali você tem uma música que você fala, beleza, isso aqui é o que dá pra fazer agora, pra gente colocar no ar agora e vamos tocar. Eu acho que é um pouco isso, sabe, é um pouco tipo, vamos fazer esse negócio acontecer, que é diferente de uma lógica que você leva um ano pra fazer um disco e é muito mais pela questão. E assim, eu não quero entrar no mérito, porque senão vai ter fã do Pink Floyd falando, não, mas Pink Floyd também é punk, não sei o quê. Não. Mas vai não. ter gente falando, você sabe que vai, né? Eu acho que o Roger Waters tem uma atitude punk. Sim. Sim. Inclusive agora, com essa coisa antifascista, porra, eu acho... Antifa é indiscutível. É, não estamos falando mal do Pink Floyd com isso, né? Esse que é o ponto. Eu não tô falando mal com o Pink Floyd. Eu tenho o maior respeito pro Pink Floyd, cresci escutando Pink Floyd. Agora, não dá pra chamar Pink Floyd de punk. Acho meio chato, na real. É, dá pra dizer que o Roger Waters tem uma atitude punk, sei lá o quê, mas a música não é punk. É outro, na verdade, é quase a antítese do punk, né? Nesse aspecto, exatamente, né, cara? Sobretudo na perspectiva estética, com certeza absoluta. É, porque assim, se você for pra pensar, por exemplo, mesmo nesse cenário, você tinha ali no... Esse cenário vai ter uma codificação muito forte ali em Nova York, né? Naquela cena noturna nova-iorquina, composta por michês, sex workers, né? Tanto homens como mulheres, o drag queens, junkies, poetas, dançarinos de arte. Quem assistiu Taxi Driver é aquela galera ali, né? Isso, né? Não era uma coisa glamourizada, né, cara? Era uma cena da night, sabe? Pesada, galera tomando heroína e sei lá o quê. E ao mesmo tempo você tinha o Andy Warhol do outro lado pessoas, sabe? Uma epidemia de heroína começando a acontecer, sabe? Então a coisa ali era... Tinha um caldeirão que muitas pessoas enxergariam como uma degeneração, né? Inclusive, se viu o punk como uma degeneração musical, né? Sim. Que começa a produzir um monte de bandas, entre elas, sei lá, você teve essa aqui, ó. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Que é Pat Smith, né? Você teve também essa aqui, ó. Dolls, saca? Todas as bandas se conectavam com algum aspecto daquele local, mas ainda assim, dentro de um formato, digamos, um pouco mais rebuscado do que o que vai vir depois. E é o que vai vir depois, meu querido Barba? Quando inaugura o punk... Não, sacanagem. O que vem depois, meu amigo, é nada mais, nada menos. Porque eu acho assim, as pessoas que não conhecem, que não são do meio, elas vão identificar o punk... Não, elas vão identificar o punk primeiro pelo cabelo moicano, né? E depois pelos Ramones. É que o Ramones não usava o cabelo moicano. Exato, né, cara? Tanto que eu já ouvi gente falar assim, mas eles não são punk, é o cabelo deles. É, não, teve uma amiga minha que falou exatamente isso. Pô, nem sabia que Ramones era punk. Falei, caraca, cara, você não merece falar comigo nem com meu anjo. Porra, meu querido, pelo amor de Deus. Mas assim, zoeiras à parte, o Ramones em si mesmo é um acontecimento, né? Porque o Ramones pega todo esse caldeirão do proto-punk, né? Garage rock, dessa estética marginal que vinha lá desde o Velvet Underground, e transforma aquilo, né, numa coisa assim, simplifica, ele faz um processo de operação cirúrgica, de minoração tão forte que ele reduz aquilo ao menor bloco possível, sabe? Tipo assim, olha, isso, menos do que isso aqui não dá, isso aqui é o minimalismo musical. É o mínimo necessário pra você ser um punk. São esses três acordes, entendeu? É isso que você precisa pra tocar. Cara, os Ramones, porque tem toda aquela história que os Ramones, quando eles começaram a tocar, os instrumentos quebravam, né, porque era um instrumento velho, de segunda mão. O Joey, que se não me engano, que era o baterista original da banda, só depois que ele vai pro vocal, ele tocava com uns baldes, né? Sim, é isso. Isso é muito punk, cara. E assim, e é interessante, né, que enquanto, sei lá, o Velvet Underground tá criando uma música sobre heroína, né, o Ramones tá escrevendo uma música. Ó, Tupi revoltado aqui, ó. Você revoltando, punk. Você revoltou, Tupi. Tupi que também punk... tem uma atitude punk, né? Total, ela, meu Deus do céu, ela é antitatal total. Ó. Ela tá entediada. O punk, o Ramones, ele tava falando música sobre cheirar cola. É isso, é o mínimo, né? O que, que você precisa pra ficar doido e esquecer que a tua vida é uma merda? Então assim, tanto que a música fala assim, cara, agora eu tô, as crianças têm. Todas as crianças, todos os garotos querem algo pra fazer. Então, por exemplo, quando eles começam a cantar agora, todos os garotos querem algo pra fazer, os garotos querem cheirar cola. Porque assim, esse é o desespero do entretenimento, né, cara? E assim, eu digo isso com uma grande propriedade, porque o lugar onde eu nasci, vivi minha vida inteira, era extremamente precário, tanto de aparelhos públicos, quanto de entretenimento, né, pra jovens agressivos, saca? Sim, jovem agressivo, que é meio que um pleonasmo, né, você pensa. Mas jovens em estado de marginalização, né, cara, assim, de estado de marginalização, porque a gente, o movimento punk, os brancos, né, tipo, tem toda uma polêmica em cima disso, né, que você passa a vida inteira tentando se colocar fora da sociedade, né, tem essa distinção entre o punk branco e o punk negro, né, o punk negro já tá lá fora, então ser negro é ser punk, né, tem um pessoal do afropunk que fala muito isso, né, a diferença do punk negro e do punk branco é que o punk branco escolhe se colocar pra fora da sociedade, enfim, eu concordo plenamente com essa distinção. O punk negro se reconhece lá fora. E dali ele vai extrair a agressividade dele. A agressividade musical, enfim. Mas o ponto é que, assim, nesse processo de jovens... E assim, e aqui que a questão, que a cena do subúrbio, ela não era uma cena majoritariamente branca, né? Pelo contrário, até. Mas, enfim, nesse processo a gente não tinha muito o que fazer. Então, aquela coisa que a gente fala das drogas de baixíssima qualidade, né, cara? Sim. As coisas que estavam acessíveis. O próprio nome Benzina desse podcast já faz uma referência a isso aí, né? Mas é bem isso mesmo, né? Porque não é uma coisa que você... É uma droga que ela é acessível. E assim, os jovens entediados, na procura de algo pra fazer, acabam caindo nela, né? Sim. Mas enfim, já que a gente tá aqui pra falar de música, vamos colocar essa música aqui dos Ramones? Jet is a punk. Cara, essa música pra mim, ela é o código genético do punk rock, cara. Porque assim, ela é tão, vamos falar, desconstruída, não nesse sentido que as pessoas estão usando hoje, mas no sentido quase derridadiano, né? Ela é uma música desconstruída ao ponto de que chega um momento que ele fala assim, olha, terceiro verso diferente do primeiro, né? Tipo, segundo verso mesmo do primeiro. Sim. Saca? Tipo, a música fala, olha, a música é isso aqui, ó, primeiro verso, aí agora o segundo verso é o mesmo que o primeiro, repete. Agora o terceiro é um pouco diferente. Tipo, a música, ela é desconstruída na sua essência, né? Ao ponto de que as veias da sua construção, né, elas estão ali expostas, né, cara? Tu que é um músico entende melhor disso do que eu, né, cara? Eu diria assim que um poeta lendo isso aqui diria, caralho, o que que isso significa? Mas faz muito sentido isso aqui no contexto, se você levar em consideração o contexto punk, o que significa essa expressão que usamos agora, punk, pra determinar esse momento histórico e tudo mais. É uma poesia que a forma dela já tá dizendo ao que ela veio, tá ligado? Pois é, assim, e há uma coisa que é interessante, né? Porque os Ramones, eles imprimem a velocidade do punk nesse momento. E o Ramones, se você for ver a carreira dos Ramones, ao vivo sobretudo, né? Ainda que nos estúdios, nos discos de estúdio, isso tenha variado um pouco, mas ao vivo, os Ramones, eles estavam indo cada vez mais rápido. O show dos Ramones é uma experiência sensacional. Eu já não tive. Porra, eu não. Então você perdeu, cara. E não vai ver mais, você sabe, né? só na eternidade. Só na eternidade do lado do Nosso Senhor, né, cara? Cara, isso. Eu só vi show do Mark Ramone, cara. Eu vi Sex Pistols, uma merda. Sex Pistols deve ter sido uma bosta. Desculpa, horroroso. Quem gosta. Horroroso. Eu fiquei muito puto. Fiquei muito puto com o show do Sex Pistols. Mas enfim. Mas mas é impressionante, você falou, é um acontecimento, né? Essa é uma velocidade. Cara, existiu na época existia uma piada, né? De que você poderia colocar o disco dos Ramones no último volume pra tocar, que ele terminava antes da polícia chegar. Mas com certeza absoluta, cara. Não, mas esse primeiro disco do Ramones, acho que, sei lá, ele tem 20 e poucos minutos, né? Eu li em algum canto aí, quando tava lendo pra fazer essa pauta aqui contigo, alguém falou assim que enquanto tocava uma música do Pink Floyd, tocava 30 dos Ramones. É isso, então quer dizer, em uma música do Pink Floyd, você assistiu o show dos Ramones inteiro, tá ligado? Pois é, né, cara? Assim, esse que é um dos pontos interessantes. E o Ramones, ele assim, musicalmente, ele é o... Ele, digamos, ele é um... Ele é o capitalismo, ele é um indústria, ele é um, em sua essência, né? Vamos colocar assim. Ele é uma música tipicamente capitalista, ou seja, é uma música tipicamente feita para um consumo rápido. Sim, né? É produto. Ela é rápida para isso, né? Ela é uma música dos cidadinos, né? Ela é uma música de quem não tem tempo. Exato, exato, exato. Entendeu? Essa maneira de contagiar desses afetos é uma maneira de quem não tem tempo. Isso vai ficar muito explícito quando a gente for lá pros punks britânicos, que quando eles vão cantar No Future, né? Que o No Future não é só uma perspectiva de inserção, de inclusão social. O No Future tem uma questão assim, cara, vamos viver, como é que é? Live fast, die fast, né, cara? Tipo assim, vamos viver rápido, morrer rápido, porque é isso que a gente vai fazer. Que é o que tem, que é o que tem. Exato, né? Então vamos levar esse ponto ao extremo. E assim, que tipo de música eu vou consumir nesse momento em que eu tô assim, eu tô nesse processo de velocidade, né? Tanto que depois a gente vai ver isso que o punk, ele muitas vezes, essa linha de fuga que o punk escreve, se desdobra numa linha de morte. Sim, né? Com certeza. Vídeo-se de vícios, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Mas assim, o ponto fundamental é que o punk é uma música, tipo, ele é quase um fast food, só que ele é tipo, é um contrabando, né? É um fast food de contrabando, tem umas ideias, tem um certo terrorismo poético no punk, nessa velocidade do punk. Sim, é meio que um acelerador, você dá um tapa ali, dá um raio e continua, né, cara? Pra aguentar o resto do dia. E isso, inclusive, acho que tem uma relação com a droga do punk, com né, cara? Absoluta, com certeza absoluta. Entendeu? Tipo, que é muito diferente, por exemplo, do ácido, da lisergia dos anos 70, você tá aqui, tá falando da heroína. Isso, é heroína, exatamente, né? Você, tá né, nos cocaína, anos 70, entre os hippies lá, você tomava o bagulho e ficava a tarde inteira doidão e tal. Assim, não vou entrar no mérito de julgar o valor da coisa, ao passo que com o punk, o cara dava um raio ali, porra, ele ficava louco na hora, daqui a pouco já precisava de mais, né? Então, esse é o ponto. Eu acho que tem várias músicas que a gente percebe claramente que essas músicas são desdobramentos de uma certa experiência, né? Exato. E essa experiência é atingida, nesses casos, com a utilização de entorpecentes. Não tem como a gente produzir uma imagem higienizada do rock and roll sem falar do uso de entorpecentes. Não. Porra. Possível. Né, caralho? Vamos falar do Beatles sem o consumo de ácido, sabe? Da virada dos Beatles, do Sgt. Pepper's. Entendeu? Esse é um dos pontos. Sem o ácido, a gente não teria que... Assim, não tô fazendo uma propaganda dizendo jovens, consumam, não, mas sem essa experiência não haveria aquilo que aconteceu, né? Então esse é um dos pontos, a gente tem que parar com essa higienização da discussão, né? E o punk, obviamente, cara, boa parte da essência do punk tava, inclusive, relacionada a esse consumo obsessivo de drogas de baixíssima qualidade, entorpecentes de baixíssima qualidade, de cola, de enfim, de... Esse lance da cola, né, cara, é muito sintomático você pensar que o cara que cheirava cola, muitas vezes ele cheirava cola porque era o material que ele usava pra trabalhar. Uma vez eu vi um texto de um pesquisador sobre as drogas, e ele falou isso, né? Como que o cara que cheira cola, e como que a cola é associada ao vagabundo, sendo que a cola era a droga do trabalhador, porque era a droga que ele tinha acesso, porque ele ia trabalhar pra fazer, sei lá, qualquer coisa, e ele tinha acesso àquilo, diferentemente de outras drogas que apenas um cara com acesso de grana muito maior poderia ter, quer dizer, com mais grana poderia ter acesso, tá ligado? É, inclusive as músicas do Ramones que falam sobre o acesso a drogas mais pesadas, mais, digamos, elaboradas, como a heroína, elas falam do ato de ter que se prostituir pra isso. Exatamente. Tem aquele filme, né, aquele filme, o Diário, aqui no Brasil saiu como Diário de Adolescente, né? O Leonardo, né? Isso. Esse que é, nos Estados Unidos é Basketball Diaries. Pode crer. Que é basicamente a biografia do Jim Carroll, que é um cantor punk, é um escritor punk, né, faz parte do movimento punk, dessa galera do CBGBs, né, que era o epicentro dessa explosão punk em Nova York, né, e isso tá no filme, né, de como eles se prostituíam pra consumir heroína e tudo mais. O Didi teve várias experiências com o Michê, sabe, assumidamente acho que ele foi um dos únicos que falou sobre isso, né. Sim. Ou não, mas enfim, mas eu acho que tem uma questão, assim, pra gente acelerar um pouco a questão. Já que ele tá falando de punk, né? Vamos acelerar. É, mas assim, vamos pensar que isso que a gente tá falando, Dudes a Punk, né? É interessante se você for pra pensar o que são os outros. Que essa base do punk, ela vai ser acelerada ou, assim, ela vai ser continuamente transformada em outras coisas, né? Uhum. Dentro até próprio dos Ramones, vê essa música aqui, ó. Beat on the Brat. Beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Se você pegar a música, a base tá sendo estendida, né? O tempo dela tá sendo aumentado, mas é a mesma base, né? Ou você também pode ver aqui nos Dead Boys. Talvez seja uma das minhas bandas preferidas dessa época, que até hoje eu escuto com uma certa regularidade, nesses aqui, ó. Misfits. Misfits vai ser muito influente depois pro movimento de bandas hardcore, enfim, tem uma outra questão e tal. Então, e é interessante que, né, que nessa época o punk ainda não era chamado de punk, né? Sim. O punk se tornou punk por conta de em tese, por causa de um zine, né? Mas era uma gíria que estava sendo usada na época, e tinha um zine, que é uma revista que popularizou esse nome, punk, porque... Você falou já do filme, né, do... Caraca, Taxi Driver, né? That's right. Do Feel Lucky Punk. Não, esse não é do Taxi Driver, esse é do Clint Eastwood, né? É o Perseguidor Implacável ou o Magnum 44, não lembro, uma das duas, né? Que ele fala, do you feel like punk, né? Faça meu dia, né? Make my day. Isso. E esse punk aí é justamente era uma gíria pro cara tosco. Sim, pro vagabundo, o noia. O que hoje a gente chamaria de noia ou coisa semelhante, né? É, imagina ter um movimento de musical chamado Noia. Porra, mas não duvido que possa vir a acontecer, cara. Não, hoje em dia eu acho que duvidaria um pouco, porque tem uma certa higienização necessária. Talvez, Orlando, já esteja, né, acontecendo, e a gente só vai descobrir daqui a um tempo quando começar a aparecer na televisão, cara. É, vai se chamar de outra coisa. Vai tá se chamar de outra parada. Vai ter um nome mais bonitinho do que o Noia, saca? Tipo, Noia Rock. Noia Music. É, porque você tem o Stoner Rock, saca? Tipo, mas assim, o Noia. Porque o Stoner é isso, chapadão, né? Sim. Mas enfim. Punk, Noia. Até a palavra funk, né? Que era associada lá aos negros nos Estados Unidos, que era completamente pra né, uma expressão pejorativa, né? Pra dizer, não, isso aí é coisa de preto. É, e depois se torna o que hoje a gente conhece como funk, que é. Pô. É que nem o axé, né? É o axé mesmo. Olha, cara. É. Tudo é, cara. Tudo é, cara. Tudo. É o discurso do retorno, né, cara? Você designa a pessoa pra aquele nome, depois fala, beleza, esse nome é meu agora. Agora é meu e eu vou fazer. Agora você vai ver o que vai acontecer. Mas, Orlando, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos pegar um avião e passar por cima do oceano agora? Esse é um avião ou é você dando um raio? Esse é um avião. Como é que é? Voar, subir. Caraca. Vou colocar o Biafra aí. Não. Biafra que não, tem total atitude punk. Caralho. Aí fudeu. Vai vir o Dado Olabella e o caralho batendo a gente. Mas enfim. Cara, deixa eu abrir um parênteses. Tem um cara que eu queria dar um soco na cara, é o Dado Dolabella. Fecha parênteses, pode continuar. Na moral, assim, se ele estivesse passando na rua, ele olhasse pra mim, você é o Barba do Teologia de Boteco, pum, um soco na cara dele. Beleza, sou eu mesmo, muito prazer. Tem várias pessoas que colocaram ele nessa categoria, filho. Várias pessoas. A filha é grande. Mas enfim. Vamos pegar esse avião, meu querido. Vamos pegar esse avião e ir lá pra Nova York. Nova York não, vamos lá pra Inglaterra, né? Assim, porque uma coisa que é legal, que nessa época, esse caldeirão cultural que tava acontecendo ali em Nova York, começa a chamar a atenção da galera. Sim. Né? Do mundo todo. Transformou numa atração turística. É muito louco, assim, hoje em dia. As pessoas ignoram completamente esse aspecto. Tinha gente que ia pra Nova York só pra curtir o CBGBs, saca? Pra ir naqueles shows, né? Todo xixelento. Isso, é muito louco, porque é aquela coisa, já começou ali aquele vivência, né? Vamos ter uma vivência. Vivência, melhor expressão possível, velho. Vamos ter uma vivência. Os caras iam pra... E aí teve o Malcolm McLaren, que era um sujeito inserido ali no cenário de pub rock, né? Aquelas bandas que a gente já falou antes. Sim, rolou lá no começo. Isso. Ele já era inserido naquele cenário do pub rock e ele tinha uma loja de moda, né, ali em Londres, que era muito frequentada por essa galera. Essa loja de moda, começou depois de uma época, ela entrou num movimento, porque isso que é uma questão também interessante, né? O punk, ele não é só um movimento musical, ele agregou escritores, estilistas, arquitetos. Então, por exemplo, a própria ideia de uma roupa punk, né, de uma estética punk, de uma vestuária punk, foi fundamental nessa época. Então, muita gente que depois foi trabalhar profissionalmente sendo estilista, produzindo roupas, marcas de roupas, começou aí nesse momento, porque eu tô produzindo roupa. Estabeleceu uma tendência, né, cara? Isso, até assim, até bem pouco tempo, até a época que eu frequentava a cena, né, quando existia, que ainda existe alguma, era muito interessante essa galera vendendo roupa. Tipo, a galera fazia roupa em casa, customizava a roupa e vendia no show, saca? Pra ganhar uns trocados. E assim, só que a roupa... Porque esse tipo de roupa que a gente usava, você não encontrava na C&A. Pode crer. Hoje em dia você encontra a camisa dos Ramones, né? Na C&A, saca? Né? Tipo, mas na época tu não encontrava a camisa dos Ramones, uma camisa assim, furada, não, saca? E assim, tipo... até engraçado, né? Porque você pega, por exemplo, os Ramones, né? Que é o exemplo máximo ali do punk nos Estados Unidos. É, um exemplo máximo nesse contexto nosso aqui. É, a roupa deles não era uma roupa preparada. Era a roupa que o cara tava usando na rua, ele subia no palco e tocava. Diferente de outros momentos, né? Como o glam rock, que tipo assim, o cara tinha o guarda-roupa do show, né? Ele se produzia para o show. E os Ramones não, ele era, sabe? Igual o cara que tava ali vendo ele tava ali em cima. Tanto que eu acho que tem muito disso, né? O cara se... A identificação, total, né? Ele olha pro cara ali em cima e fala, porra, eu posso tocar essa total, merda? É, aquela jaqueta de couro, aquela calça jeans. Quatro acordes, eu sei fazer na guitarra também, porra. Por que que esse cara tá fazendo sucesso? Pegando várias mulheres, por que que esse cara tá aparecendo na televisão e eu tô aqui igual um retardado, mano? Eu vou subir lá também, vou fazer a mesma coisa. Eu acho que essa identificação meio da agressividade, esse ressentimento do cara falou, porra, eu também posso, eu também quero. Eu acho uma coisa que é bem, é bem... Eu não sei se é um ressentimento, Barba. Eu não usaria ressentimento. É, ressentimento não, não foi uma boa palavra, vai. É, eu acho que tem uma questão de inspiração, é do it yourself. Não, não, né? um ressentimento com a banda, mas um ressentimento com o sistema que fala, ah, você é um bosta, você é um merda. É, e daí ele olha um cara foda e fala, não, eu não sou um merda. Eu posso estar lá mas também. Então, mas não sei, cara, porque o punk, ele não tem essa estética do sucesso. Sobretudo quando tu vai pro punk britânico. Então. Porque as bandas do punk britânico foram todas um fracasso, né? Depende muito do que significa sucesso nesse contexto. Porque, por exemplo, se sucesso é estar lá em cima do palco, curtindo com seus amigos, fazendo sucesso com as mulheres, coisas do gênero, é o que o cara ali fudido queria, não? Não sei, cara, porque tem uma questão de nulificação, né? Certo. Tanto que tem uma ideia, depois a gente vai ver. A gente vai ver, não, porque eu não vou falar desse programa disso, mas tem toda uma estética do punk grotesco, né? Que emerge daí, né, cara? Aquele pessoal que fazia ato comendo merda, se cortando tudo, saca? Tipo, tinha uma estética da sua destruição ali, né? Que o punk, ele era uma consolidação da sua destruição em vida, né? Sim. Tipo, tem toda uma estética. Mas enfim, acho que é uma questão que a gente vai se perder. Vamos gravar um programa sobre sacanagem. Não, mas eu acho que sim, eu acho que abriu um bom parênteses sobre isso, né? Porque eu acho que, justamente, eu acho que a ideia de uma felicidade, uma potência, enquanto algo que a gente identificaria automaticamente como uma alegria, é uma coisa muito, quase liberal nossa, saca? Porque existe a potência do não, né? A potência do eu preferiria não, inclusive, ter uma, ele se converte numa linha de morte, sabe? No Spread Battle. Então, eu acho que é interessante a gente cultivar uma certa análise a partir dessa perspectiva da potência do não. E não da potência de um certo sucesso, uma potência. Ah, o cara, vou buscar aqui sempre um. É quase uma coisa utilitária, né? É quase uma coisa assim, ele tá sempre em busca de uma certa potência de alegria e tudo mais. É. Porque eu acho que o punk é um movimento que lida muito com agressividade e negatividade. Sabe? Pra ser. Eu acho que no samba, sim, agora no punk, eu acho que tem outras coisas envolvidas ali. Por isso que é tão destrutivo, né? Dá pra problematizar bastante isso aí, hein? É. Mas enfim. Tanto que, essa coisa que a gente tava falando da cena, né, que é importante, que depois vai assim, que você tinha essa coisa do it yourself, né, que as pessoas façam você mesmo, saca? Uhum. Essas roupas que a gente quer usar não vendem. Então vamos fazer. Isso. Então tinha esse cara que era o Malcolm McLaren, que ele era dono de uma loja de antimoda, que eles falavam, né? Uhum. Que justamente baseava as suas roupas numa certa estética do BDSM. Então a galera começava a usar aquelas roupas tipo de sadomaso, né? Sim. Tipo. Couro, e aí esse cara... roupa apertada. Isso, muito... rasgada. É, rasgada. Aqueles espinhos, né? Como é que chama aqui? Spikes. Spikes. Isso. E essa galera, esse cara vai curtir um tempo nos Estados Unidos, né? Uhum. Vai ficar um tempo curtindo essa em Nova York. E esse cara volta pra Inglaterra, pirado com o som que tava se produzindo em Nova York, e chama o... Ele já tinha um contato com uma banda chamada The Strand, que se eu não me engano, que era a banda do... Esqueci, caraca, agora esqueci o nome do guitarrista do Sex Pistols. Eita, não vou lembrar aqui no meio do programa. Mas o... Ele já tinha um contato com essa banda, ele era empresário do The Strand, e fala assim, cara, vamos transformar a banda em uma outra coisa. E aí ele... Tinha um moleque lá que ficava andando, que ele achava particularmente desagradável, que ficava andando com uma camiseta. Literalmente um punk, né, cara? E ele é desagradável é na essência. Exato. Né, cara? Esse moleque ficava andando com a camisa do Pink Floyd, escrito assim, I hate, saca? Tipo... Ele era o uniforme dele. Existe esse uma cara... coisa mais punk do que odiar o Pink Floyd, cara. Cara, e esse cara era o John Lydon, né? Que posteriormente ficou conhecido como Johnny Rotten, né, cara? Uhum. Que talvez seja o principal rosto desse punk norte-americano, punk britânico, né, nessa época, né? Isso, e assim... Ele, como eu digo que ele é uma figura desagradável, eu acho, assim, inclusive isso faz parte do charme do Sex Pistols, porque quando você escuta o vocal dele é desagradável, ele dá umas risadas que são desagradáveis. Vê só esse aqui que é o primeiro single deles, ó. Anarchy in the UK, cara, tipo... essa risada que ele dá, tipo, no começo, é a risada de uma pessoa desagradável, né, cara? Não dá vontade de tomar uma cerveja com ele, cara. É uma risada de um cara meio... ele é meio assustador e meio escroto, assim, né? Isso. Sabe, a qualquer momento pode ser que ele fale alguma coisa, que ele faça alguma coisa, você fala, cara, vou ter que enfiar a mão nesse cara, mano. É, e provavelmente teria mesmo, né? Mas se você enfiar, se você for pra porrada com ele, você pensa, porra, mas esse maluco aí tá disposto a qualquer coisa, cara. Tá ligado? Essa é a minha impressão que eu tenho dele. Exatamente, né, cara? Exatamente. Mas uma coisa que é interessante, assim, é porque eu acho que essa imagem do ser desagradável é uma... Na verdade, é um rosto muito adequado pra o que era a Inglaterra naquela época, porra, né? Nos anos 70, né, cara? Com certeza absoluta, cara. Que era um cenário escroto, né, cara? As pessoas falam que tinha muito lixo na rua. Decadentaço, né, cara? Isso, desemprego, greve rolando e sei lá o quê. As pessoas, se você fosse o working class, né? Você não tinha nenhuma perspectiva de futuro. Você não tinha perspectiva de porra nenhuma. Tu tava fudido, né, cara? É, você vê lá, né? Acho que em 62 que é publicado Laranja Mecânica, né? Uhum. Se não me engano. E aquela visão que o cara tem do futuro é mais ou menos isso, né? Tipo, uma juventude completamente cagada, completamente sem perspectiva nenhuma, toda fudida. Enfim, né? Só fazendo um parênteses aqui sobre o livro. Não, mas não, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que aquilo ali foi acelerado de uma tal maneira. E aí, tanto que o slogan do No Future era exatamente isso, né, cara? Ó, se você nasceu, você é da classe proletária, No Future pra você, gatão. Exatamente. Tu não quer. É isso aí que tem e foda-se. É, tu vai viver de bico e se viver. Então consome, cheira tua cola aí, usa tua heroína, se bata no show de punk, porque é isso que você vai ter de vida. A tua vida é essa. Mais e próximo assim, que você vai ter de vida é isso aí. Não, então, e eu acho que isso fica interessante numa música deles, que pra mim é a minha preferida do Sex Pistols, né? Que é essa aqui, ó. Assim, os versos são muito explícitos sobre isso. Os versos dizem exatamente o que é. Eles codificam, caracterizam exatamente o que era o ser jovem na Inglaterra daquela época, em Londres daquela época. É, cara, eles não são nada. E é engraçado que essa música, pouca gente sabe, mas essa música ela é uma transformação, né, de uma outra música do Richard Hell, tá ligado nisso? Chamada Blank Generation. Uhum. Que o mal. Bota aí, ó. Malcolm McLaren, né, cara, tipo, pediu pra ele fazer uma música assim, cara, eu quero que vocês façam o que é a Blank Generation pro jovem londrino. Aí o cara, beleza. Revacant, saca? Toma aí, ó. É isso aqui que é a nossa Blank Generation, essa aqui. E é engraçado que você também se conecta um pouco, né? Porque o Ramones também era isso. É quem tá falando dos Ramones lá, os caras que tinham que cheirar cola pra poder viver, né? Tipo, pra poder ter algum tipo de entretenimento. E aí tá falando de uma galera do outro lado do... Por isso que acontece essa conexão. Mesma coisa que a gente tava falando, né? Dessa conexão que rolou entre os jovens brancos pobres dos Estados Unidos e da Inglaterra com a música negra. Nesse momento, essa juventude pauperizada, branca, vai se... E não só branca, porque na Inglaterra você vê que a cena inglesa de rock punk não era exclusivamente branca. Não mesmo, né? E nem americana. E nem a norte-americana também, esse é outro ponto. É como tudo na vida, como em qualquer aspecto musical, qualquer aspecto artístico, sempre você vai privilegiar por uma série de fatores históricos os artistas brancos, né? Mas com certeza, na base você tinha um exército de gente negra produzindo coisas pra caralho. É, até, não é à toa que você vai ter, sei lá, os Rude Boys, o Movimento Boy, o Ska, que vem a influência. Você acha que usa o suspensório por quê, cara? Exato. Não, e o The Clash só existe dessa troca que eles tiveram lá na essência com jovens negros, né? Jamaicanos. Eram os vizinhos deles. Tem alguns documentários, a gente bota aquele, botar nos links, aquele Afropunk, depois tem um outro documentário que fala exatamente sobre isso, né? De que como a cena, ainda que o público fosse uma cena mista, mas os rostos das bandas eram rostos muito... A gente vai falar um momento sobre isso, né? Sim. Por isso, uma banda importante de protopunk. Uhum. Mas, enfim, uma questão interessante desse processo, né? Assim... Porque é aquilo que eu tava falando, eu acho, né? Essa ideia de que você tem uma juventude sem futuro, essas pessoas que a gente julgaria desagradável, porque elas codificam um mundo desagradável, não poderia gerar outra coisa do que mil e umas confusões, né, cara? Assim, essas bandas, o Sex Pistols, a primeira vez que eles foram na televisão, foi completamente absurdo. Eles começaram a insultar o apresentador ao vivo. Sim. Saca? Mandando o cara tomar no cu, um monte de coisa. Tu vai ver a entrevista, hoje em dia a entrevista é... Tu fica assim, cara, tu não consegue entender por que aquelas pessoas, eles estão sendo tão desagradáveis. Exato, ali, saca? Tipo, desnecessariamente desagradável. Isso, e assim, e eles aprontavam um monte de merda. E aí os Sex Pistols, eles acabam 3 anos depois da formação deles, né? Quer dizer, é muito rápido. O Sex Pistols, ele foi talvez uma epítome do que foi o punk nessa época. E assim, eles foram o primeiro, talvez foram um dos primeiros a falar sobre anarquia no punk. Uma anarquia muito infantil. Tanto que eu até coloquei aqui, né? Não é exatamente o que a gente entende por anarquia a partir de uma perspectiva mais acadêmica e tudo mais. Tá muito mais próximo de um foda-se tudo, né? Ah, bagunça. Anarquismo bagunça, né, cara? Tipo, porque muita gente entende isso como... Enfim, como, o que muita gente entende por anarquismo é esse anarquismo bagunça que tá muito presente nessas músicas, né? O que é diferente do The Clash, que aí, pô, a gente vai falar de coisa séria. É outra coisa, né, brother? É, mas uma coisa que é interessante, assim, porque o Sex Pistols, quando eu digo que ele é epítome desse punk, porque ele é live fast, die fast, né, cara? Tipo, que ele viveu rápido e morreu rápido. E ele morre 3 anos depois, após a saída desse sujeito aqui, ó. Vícios, né, cara? Sid Vicious, né? O Sid Vicious é o... Uma figura. Eu não sei se figura é uma palavra, né, cara? Ele morreu com 21 anos. É muito louco pensar nisso, né? Ele morreu com 20 anos, morreu moleque. Cara, garotinho. E morreu de uma maneira completamente... Nossa, cara, é tipo... Porque tem toda aquela história de que ele foi preso primeiro, né? Porque supostamente ele... Assassinato da namorada, né? É porque tem um monte de teoria de que ele foi incriminado no processo, né? É, pode crer. E por isso mataram ele com uma overdose de heroína. Porque ele é preso por acusado de ter esfaqueado e matado a namorada dele, a Nancy, né? Uhum. E aí depois a gravadora Sony paga uma fiança, ele sai e menos de 24 depois ele toma uma overdose. É. E aí ele morre. E aí tem toda uma teoria. Tem várias teorias da conspiração aí. É, de que teve queima de arquivo, né? Uhum. Que deram uma heroína alterada pra ele e tudo mais. Mas acho que o Sex Pistols, ele tem que ser visto como uma espécie de acontecimento ali, né? Porque ele faz emergir um monte de outras bandas, né? Um monte de coisas muito interessantes que já estavam meio que rolando por aí. É isso que é um ponto importante. Não tem como dizer que essas bandas são filhas do Sex Pistols, como muitas vezes se fala. O Sex Pistols inaugurou o punk na punk britânico. Não tem como se dizer isso, né? Porque, por exemplo, se você pegar, por exemplo, o Cock Sparrer, que é uma banda que o Acácio Augusto gosta muito, que é essa aqui, ó. From East End pubs to gigs and backstage passes, Xboxing checks, West End clubs, Americans in dark glasses, driving 10 grand cars, drinking hotel bars, even making money in bed. They will be no loss, they ain't worth a toss. It's about time they all dropped it. Take a ball. O Cock Sparrer já tava na ativa nesse cenário de pub rock um ano antes do Sex Pistols tá feito, sabe? De ser criado. Entendeu? Então, já tava um monte de banda rolando. O Sex Pistols talvez ele dá uma cara pro movimento, pra um certo movimento que já tava ali rolando, e se torna. E por conta de um sucesso comercial, as gravadoras começam a apostar, né, em outros artistas. Até porque nessa época, depois a gente vai ver isso, ainda não tinha consolidado um cenário de selos independentes. Uhum. E aí, coisas muito interessantes, e da minha perspectiva, muito mais interessantes do que o Sex Pistols, começam a aparecer. Né? Uma delas, assim, não vou colocar assim uma coisa mais interessante do Sex Pistols, porque eu acho que é um pouco nessa vertente, é quase um pastiche do Sex Pistols. É, por exemplo, uma que é muito famosa por conta do fruto que ela deu, é essa banda aqui, ó, Generation X. Ficou muito conhecida com a banda do Billy Idol, tá ligado, cara? Pode crer. A banda da onde saiu o Billy Idol, cara. Cara, como eu curtia Billy Idol quando eu era moleque, cara. Não vou entrar na El, não, de falar que ele é o Bon Jovi, não, cara. Que ele é um revolucionário, não vamos. Billy Idol não dá, não. Até mas, porque assim, Bon Jovi só tem um, né? Billy Idol é demais, cara. Mas, enfim. Mas, assim, teve coisas muito mais interessantes que emergiram por conta desse sucesso. Uma dessas bandas, pra mim, é essa aqui, ó. X-Ray Spex. Com vocal feminino, com a mulher, assim, cara, eles têm um disco chamado Jam Free Generation, é isso o nome? Que é, eu acho que é uma das melhores coisas dessa época, desse punk setentista britânico. Recomendo todo mundo que tá escutando a gente agora, vai no Spotify, escuta o disco inteiro. Esse disco é muito bom, é muito, muito bom. Enfim, e a outra coisa que emerge nesse cenário, meu querido, a gente tá falando agora deles, da minha banda preferida. Cara, eu acho que, porra, eu me emociono, cara. Eu gosto pra caralho, sério. Cara, é isso aqui, ó. Somewhere. o The Clash, ele leva... Eu acho que ele é o momento que ele leva o punk, ele faz o punk pensar, tá ligado? Isso, então, cara. É. Ele, vamos botar um pensamento no punk. Ele pega aquela base. Se você pegar os dois primeiros discos do The Clash, né? Tipo, essa música que a gente tocou agora é do primeiro disco. E você vê que tem essa pegada punk, acelerada. E aí, quando você pega essa pegada base, que são os dois primeiros discos deles, e aí você começa a introduzir outros elementos, porque é isso. Acho que eles perceberam que, olha só, a gente tem um elemento básico que a gente consegue conectar com outras coisas muito facilmente. E essa que é a potência desse troço que a gente tá fazendo. E eles começam a ser influenciados pela música negra, né? Sim. Especialmente pela música negra, pela música jamaicana, que chegava pelos imigrantes jamaicanos que estavam. E aí, cara. E aí emerge a obra, pra mim, o melhor disco de punk, indiscutivelmente. Indiscutível, assim, não existe. Existem poucas verdades universais. Uma delas é de que esse é que é o melhor disco de punk da história. Perdão aos fãs de Ramones, Sex Pistols e tudo mais, que vão achar que não, mas realmente, esse é o melhor álbum de punk de todos os tempos. Cara, eu espero que você tenha botado bastante pra tocar essa música, cara, porque eu acho que o The Clash, quando, a partir do London Calling, eles inauguram, justamente assim, eles já tava acontecendo. Se você pegar, por exemplo, X-Ray X-Pax ou outras bandas, já tinha ali no cenário de Edimburgo também, já tinha uns punks mais diferenciados acontecendo. O punk já tava se conectando com outras paradas, sabe? Já tava voltando algum pra origem do pub rock, então o Cox Parrot já tava indo nessa linha. Mas o The Clash é o momento que eles pegam, entendem o código genético do punk e falam, vamos abrir isso aqui, ó. Eles abrem e aí começam a ver como que outras coisas funcionavam lá dentro, né, cara? Fora o fato, né, de que o The Clash trazia um discurso político. Exato. Muito certeiro, né? Exatamente. Porque o John Strummer, ele tinha todo um passado de ocupação, né? Ele morava em ocupações na Inglaterra. Assim, o movimento na Inglaterra de ocupações, né, os squats, né? Pra quem não sabe, os squats são lugares onde, por exemplo, na década de 70, justamente por causa dessa pauperização, muitos prédios acabavam abandonados. Sim. Né? Tipo, fábricas, hospitais, ou até prédios como é que é chamado? Domésticos, não. Enfim, residenciais. Residenciais. E aí essa juventude pobre, fodida, ia lá e ocupava esses lugares, cara. E aí não só ocupava, morava lá mesmo, como produzir festival musical, um monte de uma série de questões, né? Não, não, porra, é muito legal pensar isso, porque hoje em dia no Brasil tem gente que fica... tem muito liberalzinho ouvindo The Clash e chamando, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem teto, de vagabundo e coisa do gênero, e curtindo The Clash. Isso me, sabe, dá vontade de dar um tiro na cara, mano. É, esse que é um ponto, né, cara? Porque, assim, na essência, o The Clash, ele codifica, digamos, justamente esse movimento de ocupação de resistência, né? Óbvio que tem um projeto profissional ali, o The Clash vai se profissionalizar depois, vai tocar em estádio nos Estados Unidos, saca? Chega num determinado momento, tem um documentário bem interessante sobre o Joe Strummer, falando que ele era fascinado pelo estádio, pelos carros gigantescos, saca? Daquele estilo de vida de desperdício, e que ele se sentia culpado por isso, né, cara? E ele vai terminar a vida no Morre Punguiço, tá ligado nisso, né? É. Cara, pode crer. Cara, ele vai terminar a vida vivendo o sonho, né? Mas uma coisa interessante, a gente tá falando que o The Clash é o momento em que o punk começa a pensar, né? A música punk começa a pensar. Por outro lado, é o momento em que o movimento punk começa a abandonar o The Clash, né, cara? A parcela dada do Dolabella, do movimento, vai olhar pra que vai ser aqui, né, mais punk. Né? Tipo assim, e aí que vem o ponto, né? Porque naquela época, o que tinha sucesso como punk comercial era o The Clash. Né? O Rock the Casbah e o Magnificent Seven foram top 1 de paradas, saca? Enquanto o Ramones, por exemplo, sempre foi um fracasso comercial. Sim. Esse disco que a gente citou no começo, o End of Century, que foi o disco produzido pelo Phil Spector, né? Que era um produtor pop e tal, foi um fracasso. Naquele momento o Ramones não... Tem um documentário sobre o Ramones que o Mark fala assim, cara, naquele momento... Não, o Johnny, né? Tipo, ele fala, naquele momento que eu vi que esse disco não vendeu, eu falei assim, a gente nunca vai vender porra nenhuma. Uhum. E vamos vender só esses discos mesmo e é isso que a gente vai fazer. E o Ramones sempre foi meio que isso, né? O Sexy Pistols tinha acabado de acabar, né? Então o punk meio que entrou num... E, assim, e o principal nome tava sendo renegado pelos movimentos, né? Tipo, isso aí não é punk de verdade, sei lá o quê, papapá. E aí... Acontece, assim, acontece uma questão interessante, né? Que o punk, quando ele se fragmenta, né? Porque diante desse fracasso, supostamente comercial, o punk, ele se desdobra e passa a ser um movimento lateral. Então, no lugar de se pensar em mercados mundiais, tipo o Ramones projetava, ele começa a se pensar enquanto cenas locais, fragmentadas, né? Uhum. Então, o ponto, aquilo que a gente tava falando do You Yourself, é, cara, não tem show na tua cidade? Você vai lá e monta uma banda e faz o show. Faz o teu. Faça você Entendeu? Mesmo. Aqui na minha área a gente tinha o Ratos no Rio, cara, que a gente organizava aqui, que era um festival do caralho, que era, tocava com Grana Gasosa, um monte de bandinhas, sabe? Porque era isso, a gente não tinha opção de entretenimento. O que a gente fazia? A gente ia lá e fazia. Ah, porra, tem uma casa abandonada aqui. A gente pulava o muro e fazia o show lá. Pô, a fábrica Bangu aqui cansou de ter show dentro da fábrica Bangu, cara. Com ponto de gato. Sacai? Quando puxava energia. Cara, e era tosco. Não tinha, não tinha palco. Um amplificador bosta ligado num cabo de um quilômetro, tá ligado? É sempre assim. Cara, era horroroso. A gente queria. A chance de alguém morrer eletrocutado nessa brincadeira era enorme. Não, e isso terminou por causa de uma tragédia. As festas lá, cara. Ah, shows. É? Não sabia? É, porque o moleque foi doidão, foi tentar subir numa das torres e pendurar no alto da torre uma bandeira do Nirvana, se não me engano. Caiu lá de cima. Caralho. Merda, cara, uma merda. Mas enfim. Mas interessante nesse momento que aquele aspecto mínimo que o Ramones inaugura, que é passível de, justamente por sua simplicidade, ele pode ser replicado, tal como as efêmeras, né? Tipo, que estão sempre todo lutando contra essa hegemonia das fortalezas. Estão dizendo assim, ó, o punk é isso aqui. Não, não é. O punk é o que a gente tá fazendo aqui. É. Exato. O que a gente quiser que seja. Exato. Então, nesse momento, uma coisa interessante começa a acontecer no mundo inteiro, né? Que, inspirado por essas bandas punks, começam a emergir cenas locais. Aqui no Brasil, por exemplo. Mas a gente vai falar, vamos se manter nesse eixo central aí, vamos chamar assim, o eixo Inglaterra-Estados Unidos, pra falar um pouco dessa transformação que o punk produz, né? Que justamente que é essa genialidade do seu gerenciamento, né? Dessa efemeridade que permite a resistência. Quer falar alguma coisa antes de entrar nesse cenário? Mete bronca. E agora a gente vai entrar na minha seara. Agora é tua hora. Então, cara, nesse cenário, por exemplo, você tem alguns... Nos Estados Unidos, era interessante que às vezes cidades... tinham cenas muito diferentes, né? Não só nos Estados Unidos, aqui no Rio de Janeiro você tinha isso, por exemplo, os bairros, o subúrbio tinha uma cena de punk hardcore diferente do cenário da Zona Sul. Então, por exemplo, enquanto o cenário do punk hardcore carioca no subúrbio era esse cenário que dá origem ao Planet Hemp, o Rapa, Funk Fockers, a banda da Zona Sul estava indo para uma outra pegada que mais tarde vai dar no que a gente sabe no que deu. Entendeu? A gente sabe no que aconteceu ali. Mas o ponto é que quando nos Estados Unidos, algumas, você pode eleger algumas cidades como centrais. Você tinha a chamada a cena de Los Angeles, cujo maior nome é essa banda aqui, ó. Você gosta de Black Flag? Olha, cara, não. Por que, cara? Sei lá, cara, não sei. Eu gostava muito de Black Flag na adolescência, cara. Ah, é? Eu gostava. Tem uma agressividade sei lá, uma certa agressividade. Porque tem uma coisa anti-autoritária que eu achava legal, né? Sim, sim. Mas tinha uma certa agressividade que me conectava muito na adolescência, saca? Com o Black Flag. Uhum. Achava aquele o vocal do Rollins muito agressivo. Aí depois eu fui descobrir que ele era um babaca completo, né? É, então. E ele é um babaca. Eu fui conhecer, né? Black Flag tardiamente, assim, né? Então quando eu conheci, então... eu já sabia da como que ele era. Então eu acho que eu nunca me conectei muito com eles por causa disso, tá ligado? Então. O problema é esse, né, cara? Tipo, porque o problema do Black Flag é que justamente por ser uma banda... Ah, eu acho que ele é epítome da revolta branca, tá ligado? Assim, ele é aquilo que o... Ele é quase aquilo que o The Clash chamava de White Riots, tá ligado? Mas assim, no sentido meio pejorativo ali, né, cara? A expressão foi essa, epítome da revolta branca. Que era uma revolta anti-autoritária, mas também o que se colocava no lugar ali não era nada coletivo, entendeu? Tinha o Henry Rollins era um cara que beirava, às vezes, um sentimento de dominação ali dos outros, né? E ele se comportava como um espécie de macho alfa, saca? Sim, isso. Tinha uma agressividade masculina, cara. Né, cara? Assim, uma coisa meio, olha, vamos dominar, assim, punk, a roda, a violência e tal. Isso pra mim, como adolescente, me ajudou a lidar com diversas pulsões negativas que eu tinha, né? A violência dos shows de punk eram maravilhosas pra mim. Sim. Porra, já cansei de sair arrebentado, já estourei a sobrancelha várias vezes, sangrando. Saca? E eu sou baixinho, né, cara? Porra, melhor pra bater é você. Porra, né, cara? Mas eu também dava um prejuízo ali, mas enfim. Eu ia contar uma história minha com a galera do Varukers, mas enfim, depois deixa pra outro dia. Tá ligado, Varukers? Não. Porra, caraca, tu é noob de punk, filho. Sou pra caralho. Eu já dei um soco na cara do baixista do Varukers, no show do Ratos de Porão. Que era Ratos de Porão e Varukers, aqui na Renlândia e Realengo. E aí na roda, um maluco me deu um soco nas costas, eu virei e dei um soco na cara, era o cara do Varukers, cara. Soco nas costas também tem que tomar no cu, né, cara? É isso que eu tenho pois pra dizer. Pois é, cara. E ele tava muito louco. Mas, cara... Tudo que eu fiz na minha vida, cara, nunca dei um soco nas costas. Eu não sei se você já percebeu, né, mas meu olho ele fica lacrimejando toda hora. E se eu olhar bem uma foto minha, um olho é maior do que o outro. Isso tudo porque eu tomei um chute nas costas e caí com o rosto numa pedra, cara. Daí tive que ter uma cirurgia de emergência ali pra restaurar ali o meu olho. Enfim, e por conta de uma porra de um chute nas costas, desculpa a indignação. Nossa, que... É, e não é foda, foi, né? E não é o ato da traição, né? E não foi no contexto punk, foi no contexto favela mesmo. O cara me agrediu gratuitamente e eu tava lá e ele tava lá e ferrou. Cara, mas não, e isso também, essa agressividade do cenário punk, né? Em São Paulo, inclusive, tiveram merdas federais por causa disso, né, cara? Sim. Morreu até gente, né, cara? O Rio de Janeiro não chegava a esse ponto. Nossa treta era maior só com os skinheads, né? Mas, enfim. O ponto é que esse cenário masculino agressivo, né? Que era isso, né, cara? Era um cenário macho agressivo. Eu acho que o Henry Rollins e o Black Flag é esse cenário condensado, né, cara? Pode crer. Essa agressividade masculina, de tentativa de se impor como macho alfa, de alguma maneira lidar com uma questão de um monte de sentimentos de frustração, né? Porque é essa que é uma questão da masculinidade, né? Você só sabe lidar com a sua frustração, sabe lidar com aquilo que te aflige de uma maneira violenta. Sim. Então os shows eram pra isso, era um momento em onde um monte de jovens aflitos iam botar essa violência pra fora, saca? Assim, tinha um espaço, entre aspas, seguro pra ser violento, né? É, era isso. Mas assim, ao mesmo tempo, você também tinha The Descendants, né? Que é essa banda aqui, I ó. Want to be stereotyped. I want to be classified. Vai numa linha já mais melódica, né? Que também é mais ou menos desse cenário e tudo mais. Ou você tinha o X. A gente tá mostrando aqui, nesse mesmo cenário você tinha outras bandas, né? Mas eles compunham uma cena, né? E é engraçado que essa cena, só uma coisa, questão sobre a cena de Los Angeles, em tese ela era muito violenta, se diz, e os próprios atores dizem isso, por conta da opressão da polícia, né? A polícia, sim, oprimia a cena e eles respondiam. Então os caras apanhavam da PM no caminho, da PM, olha só, dos cana, né? Pra ir no show, durante os shows, e descontava isso dentro do show. Então tinha toda uma frustração que era condicionada pelo próprio Estado, né? Então pra tu ver como é que essa própria violência intestina, ela própria era uma violência condicionada pela função estatal. Isso a gente vai ver também, por exemplo, é o tal do desabafo, lembra disso, aquele conceito, né? Que surgiu no episódio sobre funk, né? Uhum. Que um dos atores do... Um documentário fala sobre isso, que é o desabafo. As pessoas desabafam na porrada. E é isso. Tipo, esse desabafo do hardcore, dessa hardcore extremamente masculinizado, é isso. É esse desabafo contra tudo que... Porque, enfim, os homens não sabem desabafar de outra forma, né? É isso que eu falo. O nosso treinamento, a masculinidade, né? Tipo, a maneira como nós somos moldados vai nos condicionar a se tornar isso, né? Sair dessas pulsões agressivas, né? Essa máquina de violência. Não, vamos pra São Francisco, vão. Então, em São Francisco, eu espero que você... Em São Francisco surge talvez uma das minhas bandas preferidas, assim, acho que logo ali junto com The Clash, né? Inclusive, por isso que a polêmica atual me machucou. Porra. E eu espero que enquanto eu esteja falando isso, você esteja subindo, né? A tua voz tá sumindo ao som desses caras. Dead Kennedys com Jello Biafra. O verdadeiro Dead Kennedys, né? É, porque assim... A falácia do verdadeiro Dead Kennedys é, não é falácia, tá ligado? É, porque o Dead Kennedys mesmo... Dead Kennedys teve o quê? 3-4 discos, né? Com Jello Biafra, contando os EPs. Acho foi que... isso. Não foi uma dessas... Justamente, várias dessas bandas, com exceção do Ramones, tiveram muito poucos discos, cara. Sim. Entendeu? Muito poucos discos, porque justamente essa estética do punk, essa potência não consegue durar, ela não pode perdurar, né? Entendeu? E o Dead Kennedys, assim, da mesma forma, ele não poderia perdurar, né? Não é, assim, o Dead Kennedys, ele tinha uma coisa interessante, porque ele, ao mesmo tempo, ele tinha uma pegada punk interessante, pesada, e tinha um certo experimentalismo, né? Se você, o começo das músicas, uma certa guitarra que beirava, às vezes, uma coisa meio psicodélica, saca? Tipo... E isso converge com uma letra politizada ao extremo. Cara. Sim. E bota. Holiday in Cambodia, California Liberales, Kill the Poor. Saca? Bicho, isso aí são hinos antifa. Sabe, California Liberales, você pode tocar no Rio de Janeiro, cantar Brasil Liberales, que você vai entender basicamente o que tá rolando no Brasil hoje em dia. Dá pra cantar em português ela. Pois é, cara. E assim, e é interessante que, por exemplo, por isso que a gente fala essa polêmica com o Dead Kennedys, cara, o Jello Biafra, né, quando ele sai da banda e quando a banda volta, a banda, tal como o Sex Pistols que eu vi, se tornou um pastiche, né? Aquela banda cover de si mesma, saca? O Dead Kennedys foi um desses cenários que continuou depois do Jello Biafra e se tornou um cover de si mesmo. Vamos ser bem sinceros, continuou pela grana só. É, exato. Enquanto o próprio Jello Biafra, por exemplo, que depois que sai da banda se tornou um dos maiores nomes dessa cena alternativa, porque esse que é um ponto interessante. Essa cena local, ela foi sempre muito suportada por... selos independentes começam, nessa época, na década de 80, começam a surgir os selos independentes musicais. As bandas começam a gravar e lançar seus próprios discos de maneira independente. A divulgação e a venda era feita nos locais dos shows. Sim. Então você frequentava a cena, comprava o disco, comprava a roupa, era um processo total. Conheci o cara, conheci isso, o exatamente, era o cara que tava lá vendendo o disco, porra. Cara, já toquei com esses punks todos, assim, brasileiros. Eu toquei várias ideias com eles no show. O próprio João e o João, do Rato do Porão, cara, toquei muita ideia com eles assim. Sim. Tipo, lá no show, eles estavam lá vendendo o discozinho deles, lá o CD deles. Porque o pessoal via o João Gordo na televisão, achava que o cara era inalcançável. Não, tava lá o cara vendendo no show, e tava lá sentado lá com o pessoal vendendo o agilizando o troco pra vender os bagulhos. A camisa e tal, entendeu? Tipo, essa coisa do it yourself, ele constituía a cena enquanto um todo, sabe? Enfim, e o Jello Biafra cria seu próprio selo, ele continua gravando discos. Inclusive, vamos colocar esse cover sensacional que ele fez de Love Me, I'm a Liberal, junto com o Mojo Nixon aqui, ó. Lost the father of mine, but now come X and I see had it coming. muito esse disco. Esse disco deles é muito bom. Cara, tipo, é sério, escutem. Porque aí você vai ver toda essa atitude punk convertida num humor ácido demais. Onde o Cole tá rindo, até do pensamento liberal norte-americano, que aqui no Brasil as pessoas tendem a passar um pouco pano, né? Essa galera, tipo, ah, ele é liberal. É quase como se o liberal fosse uma coisa de esquerda. Não, não é, cara. Vai, não entra nessa não, bicho. Não te iludas. Exatamente, né, cara? Tipo, e é interessante, né? Porque, assim... O Dead Kennedys, ele sempre teve uma coisa que chamou um pouco a atenção do grande público, é que o Dead Kennedys era uma dessas bandas clássicas, assim, ele talvez tenha sido a única banda que tinha um negro, né? Pode crer, cara. É uma coisa que depois que eu li o teu a pauta que você fez, eu fiquei pensando, falei, caralho, não tem nenhum, cara, nenhum a não ser ele. Ah, assim, é que é o Darren Peligro, né, cara? Que era um puta baterista, né, cara? A bateria do Dead Kennedys era um diferencial deles. E assim, e era interessante isso, porque quando você vai pra cena, você tinha muitos negros na cena. Inclusive, você tinha essa banda aqui, ó. Assim, se você não tivesse Bad Brains, você não teria Rage Against the Machine. Só isso que a gente tem que dizer. Vamos começar por aí. Ou seja, né? Hoje à noite, quando você for dormir, depois que você tomar banho e escovar os dentes, junte suas mãozinhas e agradeça ao Papai do Céu pela existência deles. É, e assim, e eles têm que agradecer por outras pessoas, né? Aquela coisa que a gente tá falando, né? Nunca tá ninguém sozinho no processo, né? Exato. Porque assim. Concatenado, né? Um empurrando o outro, né? É, porque a mesma tempo que você tinha o Bad Brains, saca? Tipo, que era uma banda de Washington, né? Formada por negros. E essa é uma coisa importante, né? Washington, todo mundo... A gente pensa em Washington, né? Washington, D.C. Mas a gente pensa como se fosse aquela coisa capital americana e tal. Mas, cara, Washington tem uma das periferias mais pesadas, mais barra pesada dos Estados Unidos, cara. Pode. Uma epidemia de crack rolando lá. O negócio é tenso, cara. Tenso demais. E, assim, e aí esses caras emergem dessa cena, né? Que cantando um hardcore, mas assim, e na base do hardcore deles tinham elementos de música negra, né? Elementos de raga, de reggae e tal. Que assim. Ska. E sim, e assim, e é interessante porque o Bad Brains, a gente fala, mas o Bad Brains tava sozinho? Não, ele não tava sozinho. Você tinha, por exemplo, Pure Hell. Você também tinha o Fishbone. Música. bandas compostas por negros. Saca? Nessa mesma época. Que são, foram. O Fishbone, inclusive, ficou tocando até pouco tempo, se não me engano. Década de 90, o Fishbone tava rolando solto aqui. E eles dobram a aposta, né? O Fishbone dobra a aposta. Ele começa. Ele traz esses elementos da música negra pra frente da música deles, né? Ele transforma. Assume o ska, sim, né, cara? Pode crer, ele assume o ska. Isso é uma. É visível, né, cara? Então, essa é uma das questões. E aí vem, por exemplo, e o Bad Brand e todas essas bandas, elas têm uma linhagem comum, que é essa banda aqui, ó. Death. 1, 2, 3, não! Cara, eu vou te falar um negócio, cara. Na minha ignorância, branco classe média, eu fui descobrir essa banda num vídeo do Heavy Lero lá do Gastão. E daí, assim, quando eu ouvi essa banda, eu falei, puta que pariu, mano. Cara, Death é bom pra caralho. Como? Cara, Death é bom pra Como caralho. Que eu nunca tinha ouvido isso, cara? Eu conheci essa banda, sei lá, ano passado, cara, tá ligado? Eu falei, caralho, como que eu nunca tinha ouvido isso, irmão? Então, esse é o ponto, né, cara? Eu recomendo Death pra todo mundo. Você que, sabe, não, é, você que nunca ouviu, não dê pause nesse podcast agora, escute até o final e depois ouça essa banda, porque é realmente, é muito foda. É muito foda mesmo. Death é coisa séria. A gente tá falando de muitas coisas sérias. Bad Brains é coisa séria. Agora, Death, de um peso, cara. É uma martelada essa música, cara. É isso, é uma marretada no teu peito, cara. É isso. E a famosa também durou muito pouco. Depois foi redescoberta, acho... e sei lá o quê e tal. Ela assim, o tempo que ela teve na ativa foi muito curto, né? É, assim, mas eu acho que uma coisa interessante, que só esse pequeno apanhado de bandas com negros já mostram que era um cenário que não era exclusivamente branco, né? Ainda que as bandas mais famosas tenham sido as brancas, né? Você tinha muita banda negra, muitos negros frequentando esses espaços. Aqui no Rio de Janeiro, então, no subúrbio, a principal banda de hardcore que emergiu desse cenário, que foi o Gangrena Gasosa. Episódio sobre punk e rock suburbano carioca, vou ter que falar deles? Caraca, mas... e tá cada vez mais limitando, né? Um podcast inteiro sobre o punk rock suburbano carioca. Pô, tem coisa pra caraca, hein? Vou te falar que tem coisa pra caraca. Cara. Dá pra fazer um programinha de uma hora e meia com facilidade. Planet Ramp, Rapa. Ei, vamos lá. Vamos falar de coisa séria, né, cara? Assim, as bandas mais relevantes de rock vieram desse cenário, né? Mas enfim, por exemplo, o Gangrena Gasosa, sei lá, boa parcela deles eram formados por negros, né? Uhum, tipo, o vocalista lá, o cara que ficava... Qual era é o nome dele, cara? Porra, não era o Chorão, não? Acho que era o Chorão. Cara, eu lembro da figura que... dele e era muito forte, mas o nome dele... É, que ele usava que ele usava a capa de Omulu, né? Pode crer, pode crer. Ele usava, tinha o Paulão, que também era negro. Agora acho que era Chorão. Ih, agora esqueci o nome dele. Enfim. Boa parte das bandas que tocavam aqui também eram isso, né? Tipo, que você tinha muitos sujeitos negros. No cenário do hardcore você também tinha negros. O problema é que essas bandas punks clássicas, você tem, como é que a gente falou, tem todo um processo de apagamento delas, né? Do histórico delas, né? E dentro do cenário mesmo, as oportunidades que foram oferecidas às bandas formadas por brancos foram muito maiores do que as bandas formadas por negros. Sim. O próprio Bad Brains, apesar de toda a influência que ele teve no cenário, teve muito mais dificuldade, saca? Tipo, pra abrir espaço. Pra tu ver, por exemplo, o Black Flag, que era uma banda cujos membros eram vigiados de perto pela polícia por serem suspeitos de serem traficantes de drogas, olha isso, né? Não tiveram tanta dificuldade quanto Bad Brains de tocar na mídia. Pode, saca? Crer. Tipo, entendeu? Uma disparidade atroz, né, cara? Saca? Então, esse tipo de diferença de tratamento mostra como é que você tem esse processo de apagamento. Inclusive, é muito bizarro as pessoas falando de ska hoje em dia, de oi, sabe? Até o movimento skinhead, e ignorar as raízes negras da música que tá ali, né? Sim. Nossa, saca? É inaceitável isso, cara. Essa que é a verdade. Então, essa máquina de... O problema não é a troca, o problema é o apagamento, né? Sim. O processo de apagar a existência do outro, né? Enfim. E é isso que é uma coisa que é interessante, né? Porque quando a gente foi pra falar dos negros, a gente tava falando, por exemplo, dessa música, dessa operação cirúrgica de minoração musical que reduz o rock a uma certa efemeridade, uma certa atitude, que é capaz de se conectar, que é facilmente reproduzida e por isso facilmente, né, conectável a outras coisas. A gente viu como isso foi se conectar lá com a massa proletária, né, com o looping proletariado, olha isso, tipo, britânico, mas também a gente tá vendo como é que ele se conectou com uma minoria étnica norte-americana, né, com os negros. Tanto que tem um documentário muito interessante sobre isso, que é o Afropunk, que vai mostrar exatamente isso o tempo inteiro. Os caras falam assim, cara, ser negro é ser punk, ponto. Sim. Saca, tipo, e o cara tem uma coisa que é interessante, né, que o cara fala assim, é interessante você pegar os primeiros discos de hip hop, tinha até uma estética punk ali, né? Os caras dando spikes e tal. Pode crer, pode crer. Enfim. E aí, só que a base disso tudo, o Ramones, o ovo cósmico dessa história, né, cara? Ovo. Agora mete um Ramones aí por motivos. Tá voltando o Ramon, a gente meio que encerrou um pouco esse... A gente viu como é que essa música se conecta com uma base pauperizada, branca, tanto nos Estados Unidos quanto em Londres, e depois ela vai se conectar com o povo negro, né, em Washington, em outros lugares, ainda que você não tenha tido uma repercussão, digamos, da perspectiva estatal, né, essa efemeridade, né, que fundamenta o punk, que é, vamos dizer, a sua tática política, né, a gente vai ver como é que ela vai servir agora para se conectar com outros movimentos. Sim. Ampliar, por exemplo, ainda mais nesse aí. Pois é, porque assim, a gente viu que ela se conecta a cenas, né? Tem as cenas locais. Há um espaço local, circunscrito, onde determinadas pessoas vão lá e curtem aquilo. Aí depois a gente vai ver ela se conectando a uma minoria étnica. Agora a gente vai ver ela se conectando a literalmente um movimento. A um movimento, né? Dando voz e nome, codificando o movimento. Não é a cena que... Né? Eles não criam o movimento vai se criando e de repente vem a música e dá um nome pra ele. Codifica, dá um rosto. Uhum. Agora é o momento que eu vou fazer uma confissão do meu passado, cara. Cara, Antes de eu conhecer, antes de eu conhecer o punk rock, pastor, a minha vida era destruída. Não, vou fazer aquela coisa assim, solta aí o momento, aquela tecladinha triste. Música do Hulk triste indo embora, tá ligado? Isso. Eu já fui straight edge, né? Já teve xizinho na mão, né? Já tive xizinho na mão, cara. Enfim, mas foi uma maneira de... Não, nada contra. Se o cara estiver ouvindo aí, nada contra. Até tem amigos nada que são, contra. Tá ligado? Nada contra. Não, cara, muitas dessas bandas eu curto até hoje, né, cara? A questão é que eu tive sérios problemas com uma certa, enfim, pulsão universalista do straight edge. Como eu tenho com qualquer tipo de movimento que se pretendem universais, enfim, se pretendem a um tribunal de razão e tal. Mas o movimento straight edge foi uma coisa que segurou minha onda durante um tempo, cara, assim, porque, enfim, tem casos de adicção na família, são de um cenário de pessoas, um subúrbio carioca onde a adicção entorpecentes é uma questão, não é? É muito simples para as pessoas que moram em outros lugares poderem consumir entorpecente como uma coisa meramente recreativa. E eu, assim, sei lá, zona sul do Rio de Janeiro, porque o cara não tem que lidar com os custos daquilo, né? Uhum. Tipo, aquilo pra ele é uma coisa meramente recreativa que ele não sabe como chega nele, né? Ele não vê, muito raramente ele vê as consequências daquilo. Só quando um ou outro dos amigos dele quebram, ou ele mesmo quebra, ou seja, quando ele se perde no vício, na adicção. E assim, eu sou de um cenário aqui a periferia, o subúrbio do Rio de Janeiro, onde o consumo, até pelo custo ser muito mais barato, né, e muito acessível, muito local, isso acaba se tornando um problema de fato, sabe, muito rapidamente. Então, eu tive vários amigos, já te falei várias vezes disso, né? Tipo, eu tive vários amigos que sucumbiram de adicção. Eu sou filho, né, de um dependente químico, né? Então eu sei as questões que isso levanta. E eu mesmo flertei com isso uma parcela significativa da minha vida, né? Adolescência e começo da vida adulta. Então, assim, e o movimento straight edge foi uma maneira de lidar com isso. Sim. É pra quem não sabe o que é o straight edge. É isso que eu ia falar, tem algumas pessoas que vão estar se perguntando o que isso significa. Cara, o straight edge, ele é um movimento, vamos colocar assim, de sobriedade dentro do punk, né? Tipo, ele pega toda aquela pulsão de morte do punk e tira do punk daquilo e começa a trabalhar de outra forma, né? Tipo, toda aquela agressividade vai ser condicionada por uma luta, digamos, política em prol da sobriedade, em prol dos direitos animais. Então foi a primeira vez na minha vida que eu comecei a falar de direitos animais. Eu vi falar de direitos animais, de veganismo, saca? De causa ecológica. Foi tudo por causa do straight edge. É, o veganismo, a primeira vez que eu ouvi alguém usar essa expressão foi entre pessoas desse grupo aí. É, pois é, tipo, tem a tal da verdurada, né, que é isso, que é um festival do caralho, eu acho bem do caralho isso, e tal, tem uma cena de hardcore toda fundada em cima desse movimento, né, e a origem do movimento straight edge tá ali numa banda de 1979 que só gravou um EP, a banda chamava Teen Idols. O EP chamado Minor Disturbance, que é isso aqui, ó. Mas sobre não só musical, né, porque o som é bem cru, né, cara, mas por conta dos dois carinhas que estavam por detrás desse disco, que eram o Makai e o Nelson, que criaram um selo independente, né, o Discord, para lançar outras bandas. E uma dessas bandas que eles lançaram, que foi uma banda deles, inclusive, né, que deu o Teen Idols, só gravou um EP e acabou, a banda que eles lançaram é essa aqui, ó, Minor Threat. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I'm not better. I essa canção Straight Edge é o que dá o nome ao ao movimento, né? Que já existia esse movimento de sobriedade, né, cara? Dentro do punk rock, né? E só que ele dá um rosto, né? Ele codifica. E a partir dali outras coisas vão se desdobrando. E é engraçado pensar que o Minor Threat só tem um disco, se eu não me engano, completo, que é Out of Step, né? E 3 EPs. Todo o resto, a banda, como outras das bandas, acaba rápido, rápido, né? Sim. Só que o impacto dela é fundamental. Interessante isso, né? O punk, essa coisa, ele tá sempre sendo formado por essas bandas muito rápidas. Elas aparecem, toca... desaparecem e continuam. Efêmeras, né? Tal como as efêmeras do Ítalo Calvino, né? Tipo, até porque se manter, se você vai se mantendo ali, né, você acaba se tornando um cover de si mesmo, né? Isso. A potência política do punk é justamente essa velocidade, essa incapacidade de se tornar uma fortaleza, né? E essa capacidade de estar o tempo inteiro se transformando. Então, assim, o Minor Threat, quando eu falo que é assim, o Minor Threat, ele é o... Você falou o xizinho na mão, porque era uma marca, né, cara? Fazer o xizinho na mão, né, cara? E o Minor Threat... Tá ligado essa história, né? Que era quando os guris iam na... Eu não sei se é só uma anedota que o pessoal conta, mas quando iam nos bares, os menores de idade colocavam, recebiam um X na mão pra não ganhar droga, pra não tomar álcool, né? Coisa semelhante, uhum. Né? Do barman. Nas festas. Isso, nas festas. E daí isso vira depois, posteriormente, um símbolo da galera desse movimento, né? Pois é, é engraçado pensar que um cara que já teve um xizinho na mão, hoje em dia tem um podcast chamado Benzeno na mão. As coisas mudam, cara. É a efemeridade. É, então. Parece que o jogo virou, não é mesmo, meu amigo? Não, mas o movimento, é isso que eu falo assim, eu nem sei o que seria da minha vida sem o punk, né, cara? Assim, o que eu descobri por causa do punk. Mas, por exemplo, cara, hoje, fazendo esse episódio, eu fui rememorar um monte de coisas. Assim, cara, toda a minha questão com o movimento ambientalista, toda a minha questão com direitos animais, toda a minha questão com essa questão socioambiental que eu criei, que é como meu projeto de vida, falar de mudanças climáticas, direitos indígenas e tudo mais, eu comecei a ter contato por conta do movimento Street Edge. Saca? Tipo, então, assim, é impressionante. Óbvio que depois eu fui levar isso para outros lados, sofisticar de uma outra maneira, né? Dentro da academia, mas foi o pensamento, foi o movimento Straight Edge, o movimento punk, que me colocou em contato com isso. Eu tive um certo. E não só isso, mas eu, como eu disse, o punk me desgraçou uma época, porque me colocou em contato com toda essa pulsão de morte, como eu digo, vários amigos meus dessa época, enfim, sucumbiram de várias maneiras, né? Porque ainda nessa, é interessante. Como eu falei, por exemplo, no começo da minha adolescência, meus amigos que iam comigo pro baile funk, que acabaram indo pro tráfico e tudo mais, nessa segunda metade da minha adolescência, começo da vida adulta, aí eu já tô falando de amigos que foram pra adicção, né? Tipo, das pessoas que, ou que sucumbiram de, enfim, por outros tipos de, cara, enfim, tá doidão, bate de carro, saca? Essas Sim, coisas. Pode crer. Que é uma coisa também hiper comum, né? Era isso, né? Tipo, o festival sempre era marcado por alguma tragédia dessa sorte, né? Pode crer. E é interessante porque isso não é uma... Não é que eu não sou uma história individual dentro do punk, saca? Assim, todo mundo que foi de algum cenário punk, uma cena punk... contabiliza mortos. É bizarro isso, cara, pensar nisso. Tanto tem essa música aqui do Jim Carroll que eu tava falando, né? Que é essa aqui, ó. Que é sobre as pessoas da vida dele que morreram, né? Sim, que participaram desse cenário punk, desse cenário de consumo. Porque é isso, a gente não pode se higienizar pra falar sobre as coisas. Então, o cenário punk tem uma relação direta, tinha uma relação direta com esse consumo de entorpecentes, com essa... Não que são coisa de... Porque tinha muita gente que não ia, que não usava, né, cara? Mas, assim, a música em si, o cenário em si, justamente porque essa necessidade de se conectar com aquilo que era marginal pra produzir, era dali que se extraía a produtividade do movimento, né? Isso acaba se convertendo, essa linha de fuga, por ver, se converte numa linha de morte. Saca? Sim. E o Straight Edge, o movimento Straight Edge, vai numa direção contrária a isso, né? Tenta, de uma certa maneira, interromper essa pulsão de essa linha de morte que se inscrevia a partir de um cenário típico do punk, sabe? Quer falar alguma coisa, meu querido? Não, eu tava pensando nisso que você falou, né? É engraçado, eu tenho uns amigos Strayheads aqui em Curitiba e tal. E daí eu fiquei pensando quando você falava disso mesmo, né? Porque eu tenho amigos anteriores a eles, né? Gente mais velha, inclusive. E como há uma ruptura, né? Novamente uma resistência agora. Tipo, uma resistência agora, né? É complexo demais isso, cara. Dava pra problematizar pra caramba isso, né? Uma tentativa de restaurar, de buscar uma vida, sei lá. O que é? Daria pra problematizar pra caramba esse tema aí. É porque isso que é uma questão interessante, né? Porque esses movimentos tem um certo custo, a energia que você despendia ali tem um certo custo, né? Porque você não chega no movimento punk, você não chega nesses lugares à toa, sabe? Eu era um jovem muito amargurado por causa da morte do meu tio, saca? Tipo, aí chego ali contestando tudo que tava ao meu redor, não tinha mais alegria de viver, uma série de motivos, e sou meio que capturado, me capturo pelo movimento punk, né, carioca. E ali eu vou discutir, encontrar um certo sentido político na vida, vou encontrar um discurso que vai produzir sentido pra mim. Agora, esse discurso tem, é aquilo que a gente fala, nenhum agenciamento é bom por si só, né? Tipo, ele vai te... Esse processo de minoração, esse processo de revolta, essa atitude punk, ela tem um certo custo em algum nível, né? Um custo energético. E que muitas vezes você acaba suprindo esse custo de outras formas, né? Não, sim, muito saudáveis pra si, né? E esse que é o ponto. Às vezes é necessário esse combustível pra um determinado tipo de produção, né? A gente tá falando de bandas que terminam e começam rápido e terminam rápido, né? Tipo, e a vida do punk é um pouco essa, né? Tal como as músicas. É tudo um desdobramento da música. É uma coisa rápida. É uma coisa ligeira, né? É intensa e rápida, né? Isso. Esse é um ponto, né? As efêmeras, né? Exato. O punk é uma arte efêmera, por excelência. E as pessoas que se emprestam, cuja vida é emprestada ao punk, né? São pessoas cuja vida é pensada dessa forma efêmera, né? Esse que é uma questão fundamental. Eu acho que o Straight Edge, ele vem numa outra direção, né? Tentar produzir uma outro tipo de vida. E aí vai entrar no outro ponto, né? Porque eu acho que é importante falar disso. A gente não pode negar qualquer coisa de não... Eu me recuso a higienizar as coisas sobre as quais eu falo, né? É, da mesma maneira, assim, como eu não posso falar do movimento punk como se fosse sempre as mil maravilhas. Porque tem esse lado... Exatamente. Isso é importantíssimo citar, cara. É, desse lado do entorpecente, esse lado da morte, né? Dessa pulsão de morte que atravessa o movimento punk, dessa agressividade exacerbada, né? Tipo, dessa, digamos, de um certo... Você falou um espaço seguro para uma manifestação de violência masculina, né, e tudo mais, que tem consequências negativas, a gente sabe disso, né? Não é? A gente não tá falando disso como se fosse uma celebração positiva, uhum, né? Esse que é o ponto, né? É importante salientar isso também. A gente não tá falando dessa manifestação na masculinidade agressiva como se fosse algo positivo, não, pelo contrário. A gente tá falando, é uma crítica. De pessoas que não sabiam. Eu, por exemplo, era um caso disso, eu não sabia me expressar de outra forma que não fosse que agressividade. Saca? Tipo, foram anos pra conseguir pensar outra forma de existir. Mas assim, por outro lado, essa capacidade do punk de mínima de se conectar com revoltas, né, com revoltas intestinas, com afetos, vai em algum momento se conectar com o fascismo. Né? Vai se conectar com pulsões fascistas, com microfascismos que atravessam populações. Não é à toa que você tem um cenário bastante consolidado de nazistas, punks nazistas. Exatamente. Que é uma coisa assim, inaceitável, mas existe. É, esse que é o ponto, né? Tipo, não tem como eu chegar e falar, eu vou falar do punk como se fosse uma celebração de uma potência de revolta, como se a revolta por si só fosse uma coisa positiva. Sim. É muito infantil imaginar isso, né? É, porque o pessoal que votou no Bolsonaro também é resistência, né? Sim, são super revoltados. É esse que é o ponto, né? Tipo, qual o tipo de resistência, qual o tipo de revolta, que é outra questão. E aí, tipo, e o punk, ele se conecta, sobretudo na Europa, mas aqui no Brasil também aconteceu isso. Tanto que eu falei que as tretas que tinham aqui no cenário carioca eram da gente com os skinheads, saca? Tipo, eu já corri muito de skinhead aqui. Em São Paulo acho que ainda era pior o problema com os carecas, né? É, os carecas. E assim, o skinhead entra. O bonehead, né? Que é o skinhead de direita, né? Porque tem os redskins, que são os skinhead de esquerda, enfim. Tem toda uma polêmica de gente que não diz que não existe isso, mas enfim, na origem o movimento existe. Tinha essa distinção. A distinção entre redskins, que era o skinhead de esquerda, e os boneheads, que são os skinheads da direita fascistas. Sim. E é interessante você pensar nisso. Porque, assim, ao mesmo tempo em que o cenário... Porque esse que é o ponto. O agenciamento, né? Essa efemeridade do punk, ela por si só... Ela não é positiva nem negativa. Ela é uma operação cirúrgica, né? Que vai sempre se conectar com várias outras... Vários outros... Assim, com esses afetos, né? Com esses afetos moleculares, né? Tipo... A gente viu que se conecta com essas pulsões de revolta, com essa sensação de no future dos ingleses, se conecta com o racismo, né? Com o racismo, com os efeitos do racismo sobre o povo negro, né? Mas também se conecta com o racismo daqueles que querem oprimir. Sim. O povo negro. Pode crer. Então, assim, o... Fala, cara. Não, é isso, né? Como que começa, né, com essa venal influência negra e depois vai dar margem para um discurso racista, cara. É, e é interessante você pensar para o Ramones, que a gente falou que é o ovo cósmico disso, né? O Ramones era formado por sujeitos completamente distintos, né, cara? O Ramones, se você pensa, o Didi era um junkie. Sim. Né? O Joey era um cara liberal, mas ali para a esquerda, né? O Johnny, ele era republicano, ultradireitista. É isso, cara. É assustador isso, mano. E o baterista era sempre um músico, né, cara? Era isso. Tinha pelo menos um músico na banda. Era isso, né, cara? Tipo, mas, assim, a cada quatro Ramones, um é músico. Não, e eles, na toa que eles se odiavam, né, cara? Sim, eles não se suportavam, né? Não, mas assim, aí tem uma coisa que o Johnny fala depois da morte do Joey. Que ele fala assim: eu fiquei triste quando o Joey morreu. Porque eu era fã dos Ramones. Sim. E ele é da minha turma. Se alguém batesse nele, eu ia bater na pessoa. Sim. Eu odiava ele. Eu odiava ele, mas ninguém batia nele. É, e assim, essa ideia de que sujeitos múltiplos se conectaram pela música. Que o Ramones não era um processo sobre dinheiro. Eles não ganhavam muito dinheiro com os Ramones. Saca? Essa que é uma questão. Tu vê que tu vai ver os documentários sobre eles, o cara tava ali fudido. Não é que eles estavam fudido, mas assim, eles não eram rockstars. Eles não eram grana. Tipo assim, quando você pensa lá, sei lá, no glam rock, né? Antes os caras, né, andando de avião e coisas do gênero. Não, ali o Ramones era um bando de. É, fazia então, música pra pagar as e contas. E aí que, né, acontece? O ponto fundamental sobre essa história, que é justamente esse, né, cara? Esses caras estavam ali produzindo música porque eles estavam conectados à música de uma certa maneira, né? Não era só simplesmente um movimento de, ah, eu tô aqui... Saca? Tipo assim, um cara republicano tava conectado com a música, um cara liberal tava conectado com a música, um junkie tava conectado com a música. Sim. A questão era justamente essa capacidade dessa música minimalista de conectar-se com sujeitos com sujeitos distintos, né, cara? Inclusive gente que a gente considera legal e gente que a gente considera escrota. A gente considera escrota pra caralho, né? É isso mesmo. Tipo, e aí como eu não vou, me recuso a tocar qualquer coisa fascista? Não, aqui? Mas nem... Alguém não, vai falar assim, mas poderia ter tido um exemplo, não vai ter. Coloca aí no YouTube, porra. Punk fascista, que você acha? Vá pra porra, vamos tocar aqui o recado dos Dead Kennedys, quando Dead Kennedys era uma banda. Bota. Exatamente. Aí, ó, Nazi Punks quando fuck Dead off. Kennedys estava vivo ainda. Nazi Punks fuck off, vai. But they don't relate yourself, but they say it for yourself. Get her glory like your hair when Jackson lives inside your head. Let's do it. Esse que é um ponto, né? Tipo, e você tinha uma revolta do próprio movimento, né? Inclusive, essa música do Dead Kennedys, segundo consta, ela é uma... Ela é, digamos, uma resposta à emergência do sucesso de algumas bandas de hardcore suecas, enfim, norueguesas, tipo Exploited, assim, essas coisas que... Eu não sou muito fã de Exploited também, e tal, mas tem gente que gosta, tem gente que gosta. Tem quem goste. É, tem lá seu público. Tem lá seu público, mas enfim... Mas é interessante, assim, quando a gente vai ver, por exemplo, ao mesmo tempo em que... O punk ele é apropriado, né? Porque ele simplesmente, essa capacidade minimalista dele, efêmera, essa tática efêmera de se conectar com pulsões intestinas, ela consegue tanto de uma coisa que a gente acha foda pra uma coisa que a gente acha uma merda, né? Ela vai sofrer. Isso tá sempre. Ela tá sempre aberta a transformações inesperadas, né? Então, por exemplo, da mesma forma como você teve esse movimento skinhead, você vai ter o movimento Red Skins, que inclusive ganha o nome por conta dessa banda aqui, ó. Minhas bandas preferidas, saca? Esse disco eu recomendo muito. Quando eu descobri esse disco no YouTube, no Spotify, eu quase chorei. Porque eu tinha esse disco numa fita mal gravada, tá ligado, cara? Tipo, eu era muito mal gravado, mas eu adorava essa banda, cara. E a própria estética dela, né, é muito distinta da estética das outras bandas punks. É uma radicalização, digamos, do projeto lá do The Clash, né? Sim, exatamente. É uma boa definição essa que você deu, cara. É, e assim, porque já vai levar a coisa pra um... Nem só pra um ska, né? Tem um ska ali, mas é um ska mais radical, né? O discurso político toma a frente, né? Se torna essencialmente um discurso político, porque o The Clash ainda tinha umas outras coisas e tal, mas assim, essa banda se torna uma banda essencialmente política e vai fundar todo um movimento que são essas bandas punks à esquerda, saca? Lá, assim, ligadas efetivamente a causas de esquerda, né? Na Europa como um todo. Mas, por exemplo... Não é à toa que é por meio dessas justamente esse tipo de punk que tem uma influência indelével da música negra, da música jamaicana, ou seja, ele já é uma mistura na essência, é justamente esse ska que vai, não por coincidência, ser apropriado por um monte de banda basca, tá ligado nisso? Pode crer, pode crer. Que pra mim, aí a gente tá falando de coisa que, pô, Orlandinho agora fica até animado. Tipo, cara, um monte de banda que vai lutar pela independência do País Basco, saca? O que vai chamar de rock radical basco, de punk basco e tal, mas a gente vai falar da minha porra. Essa é uma das minhas bandas preferidas, cara. Essa aqui, ó. Oi, oi, oi! Thank you. sábado, esse sábado, meloia. Passado, privado, em minha casa, hasta reventar. Que já sonzeira, estou harto, velho. Vai tomando no quero cu, sale mais. Sempre o mesmo merda de cidade. Putz, é muito bom, cara. Cara, esse é um contato que é muito bom. É um som que arrepia, velho. Não sei se, né? Puta, é tudo, cara. Tudo. E aí, enfim, esse que é uma questão interessante, né? Porque essa capacidade punk de ir se conectando, né, cara? De se conectando. É justamente isso. Ele produz o encontro, né? Você não é incapaz. É aquele encontro que a gente já falou várias vezes no programa, né? Que você não tem nenhuma coisa nem outra, né? Você tem um interstício, uma zona de indiscernibilidade entre os elementos que são ali compostos. Então, por exemplo, quando você vai escutar isso, você não consegue falar, isso aqui é só, sei lá, reggae. Isso aqui não é só punk. Isso aqui é uma outra coisa, é uma zona de interstício que se inscreveu, né? Que é justamente o ska, sabe? E por que essa capacidade? Por que se tornou capaz de se fazer essa conexão? Porque lá atrás, um grupo de sujeitos, que não foram apenas os Ramones, mas um monte de gente, foi capaz de minimalizar, operar uma minoração no rock para que ele se tornasse conectável a esses outros elementos, a esses elementos supostamente alienígenas à música. Saca? E aí é óbvio, assim, isso vai sendo. E o punk continuamente tá sempre lutando contra essa coisa dessa captura estatal, né? Então ele é capturado pelo Estado, né? Foi pensar na década de 90, então o punk se tornou pra caramba, pop punk, Green Day, Offspring. Fala com. Nossa. Enfim, mas vou perder fãs aqui no programa. Não, mas assim, é complicado a gente falar isso, porque tem muitas pessoas que ficam indignadíssimas e tal, assim. Eu não tenho nada contra o Green Day, Offspring, pode ouvir. Até na minha lista lá pra pular corda tem um pouco do som dos caras, mas... Há de se convir de que não trata-se da mesma coisa, não trata-se da mesma essência, é outro. É um produto, é sei lá, né, cara? E então, isso que é interessante, né? Porque as pessoas olham, o punk na década de 90, era um punk, super capturado, o punk se tornou capturado. Pra você que tá consumindo aquilo que tava na MTV, né? Porque isso. Ao mesmo tempo que tava rolando isso, você tava tendo isso aqui acontecendo, ó. Tipo, com o movimento punk, a música punk sendo as minas pegando agora. Vamos cantar nossa música aqui, sacou? Vamos falar dos nossos problemas, vamos lutar pelas nossas causas aqui. E dentro dessa música que vocês falavam que predominantemente era masculina, entendeu? E pro outro lado, o punk começa a fazer essa coisa que a gente fala do encontro. Ao mesmo tempo, na década de 90, você começa a ver uma série de experimentos chamado, por exemplo, ver o Gypsy Punk. Isso aqui, por exemplo, o Gogol Bordello. Back in the day, as we learned, a man was not considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. In the world, beat up Rosalind. Cigana, cara. Que loucura, né, brother? E é a minha banda preferida hoje em dia, cara. Eu adoro o Gogol Bordello. O cara já foi meu vizinho ali em Santa Teresa, tá ligado? Aqui no Rio de Janeiro. Ele morava aqui no Rio de Janeiro, sério mesmo, cara. Ele tem clipe gravado na Lapa, cara. Caramba, tava sempre ali no bar do Alemão, discotecando. Tô falando muito sério, pô. O Eugene, o vocalista do Gogol. É sério mesmo, cara, uma figurinha fácil aqui no Rio de Janeiro. Hoje em dia, não sei se ele ainda tá por aqui, mas já era uma figurinha fácil, cara. Mó hora de festa, tá ligado? E aí, acho que é isso, né, Barba? Punk como conexão, né, cara? Como minoração política e antiestatal, por isso, por essência. Por essência, é isso. Por essência, ele é um projeto que tá sempre em mudança, né? Sempre é, caminhando. O gene antiestatal, ainda que a atualização possa não ser. Sim. Não é à toa que foi se falar de anarquismo dentro do punk, né, cara? Ainda de uma maneira muito infantil. Exatamente. Infantil lá com os Sex Pistols, mas depois vai amadurece. Pô, cara, adoro punk, cara. Só isso que eu tenho pra te dizer. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision may molest me. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now?